beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje, finalmente, depois de anos de negociação, eu tenho em conjunto os meus amigos Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. Yeah! Lambda Nerds! E Dave Pazos, o Azaghal. Não sei o que as pessoas esperam que eu fale. Eu não tenho bordão. Vamos. Não faz sentido. Yo, Guga! Motherfucker! Como é que a gente fala um bordão? Como é que a gente fala com o Guga em particular quando a gente encontra ele? Yo, Guga! Bom, a gente tá aqui pra contar a história do Jovem Nerd. Eu já ouvi essa história muitas vezes, mas ela sempre foi contada em palestra, em painel, junto com o MRG e com o Tucano e com, sei lá, o Eduardo Spor, o Guilherme Briggs. Então, assim, nunca deu tempo de, tipo, contar em detalhes, sabe? Contar com cuidado. Eu mesmo tenho uns buracos, assim, que eu não sei. Não é grande coisa, assim, só pra baixar a expectativa aí. Não é uma história incrível. Pô, lógico que é, cara. Não vai ninguém chorar porque o cachorro é a única memória do irmão, sabe? Não vai ter esse momento. Você ficou fudido com o programa do cachorro, né? Fiquei, não devia nunca ter ouvido. Foi mal, mas eu tenho conforto no meu coração de que eu te alertei antes. Eu tava na estrada, indo pra Filadélfia. Olha aí que problema. Pra ver o Creed 2 e eu tive que parar o carro na estrada pra me recompor. Sério? Ah, caraca. É horrível, cara. A história é horrível. Nossa, o ponto fraco dele é cachorro. É um programa triste. A gente tá falando do nosso programa de histórias de animais de estimação, que foi da terceira temporada, do final da terceira temporada. Como vocês falaram isso, eu nem escutei, porque eu não queria... Eu quis me poupar. Mas hoje você não vai chorar, isso que... Não vai chorar. É. Mas quer saber? Esse é um dos programas preferidos da galera. Em geral, quando tem as perguntas em qual episódio preferido, esse é o que ganha sempre. As pessoas gostam de sofrer. Essa é a parada. É uma verdade, cara. É uma verdade. Eu vou fazer o Drama Cast. É isso aí. Só pra contar história desgraçada. Só história desgraçada. Mande suas histórias desgraçadas. Aliás, Dave, você me deu uma ideia com isso que você falou. Essa semana, no grupo secreto do GugaCast, a gente vai contar só histórias desgraçadas. Tá aí. Tá bom. Eu inventei isso agora. O grupo secreto do GugaCast, não sei se vocês sabem, é onde a gente faz conteúdo todo dia. Eu acho uma loucura. É. Parabéns. Porra, obrigado. A gente faz conteúdo todo dia, porque tem uma galera que é muito fã do GugaCast e ela não aguenta ter um só por semana. E você não precisa aguentar. É só ir lá e é só você assinar. Tem todo dia. E o mais legal é que você assina pelo PicPay. Vocês conhecem o PicPay, né? Pelo amor de Deus. O canivete suíço dos meios de pagamento. O canivete suíço dos meios de pagamento. Ah, rapaz. Você sabe que agora já tem um verbo, pique pagar? As pessoas usam esse verbo? Pique pagar. Pique pagar. Pique pay, motherfucker. É, então, ela fala assim, não, eu pago aqui e depois você me pique paga. Olha aí, muito bom. Outra coisa que tem do PicPay é assim, é tipo um PicPay, só que de... Já virou a referência. Com a aí referência. Virou sucesso, virou top of mind. É, isso aí, PicPay. É o PicPay da feijoada. Essas duas coisas estão rolando. Mas aqui no GugaCast, o que é maneiro do PicPay é que ele te devolve o valor da primeira mensalidade. Ele te devolve 15 pratas. Cashback. Cashback. Olha. Cashback de 15 pratas, que é o preço da primeira mensalidade, ou seja, sai de graça. Então você pode ir lá e ouvir todo esse conteúdo, o DramaCast que a gente vai fazer lá essa semana. E todos os outros 600 conteúdos que a gente fez ao longo desses anos todos, os episódios exclusivos, tem coisa pra caramba, você pode ouvir tudo, você pode ouvir no Facebook, você pode ouvir pelo Olo, no iOS ou no Android, você pode ouvir onde você quiser, como você quiser, e é isso, cara, sai de graça. E aí, se você gostar, você fica lá com a gente os outros meses. É porque assim, o cara, ele vai, faz a assinatura, ele paga R$15 lá no PicPay, pelo PicPay. Isso aí. Aí, como é o primeiro mês, o PicPay devolve os 15 para a carteira virtual dele, é isso. Que aí você pode usar como crédito para pagar o próximo mês ou para qualquer outra coisa que você pode pagar com o PicPay. É Pique isso. Pagar alguém. Pique pagar alguém. Exatamente, é excelente. Excelente negócio. É isso aí. É só você ir em gugacast.com/assine. Lá tem todas as instruções de como você fazer, como pagar pelo PicPay, como vir no Olo, como vir no Facebook. Tá tudo lá. gugacast.com/assine. É só ir lá. Beleza? Maravilha. A gente vive pedindo história de viagens aqui e agora chegou a hora de você viver a sua. É que nos dias 1 e 2 de outubro vai rolar o Kayak Day, uma data especial cheia de promoções exclusivas de passagens aéreas, hospedagem, aluguel de carros lá no Kayak. O Kayak é o maior buscador de viagens do mundo. Lá você compara os preços de um monte de sites de viagens e companhias aéreas e consegue as melhores opções, melhores datas e principalmente o melhor preço. Faz uma busca lá pra ver que a viagem mais barata não é questão de sorte, é questão de planejamento. E o Kayak Day é o momento imperdível pra isso. Se cadastra lá pra receber as ofertas antes em kayakday.com.br. Kayak se escreve com K e Y, então fica assim, kayakday.com.br, kayakday.com.br. Tem um link aí no post, aproveita, vai lá, planeja sua viagem e manda a história pra gente depois. Eu criei um jogo especial pra vocês. Eita, lá vem jogo. Ah, não. Não é esse jogo. Que jogo que você queria? Meu jogo preferido é Carros São Comuns. Maravilhoso esse jogo. Aliás, o meu segundo jogo preferido, esse a gente não pode julgar, que é... O Guga é um cara muito criativo, que é Nerdcast ou Enredo de Escola de Samba. Que é o título, né? É maravilhoso. Cara, que ideia maravilhosa. Só que... O Guga fez, né, quando você me contou que tinha feito esse jogo com a Andréia, com a portuguesa, aí eu falei, pô, me testa aí. Eu sei os títulos todos, então não tem como... A gente não claro, você trabalha no Nerdcast. Eu sei, exato. O problema é que são tantos anos, entendeu? Eu podia ter escrito, mas... A gente tem um padrão de título. Tem um padrão, exato, a gente sabe. Pois é, mas tem uns que são muito parecidos, tem uns que são muito próximos. Tem. Tu lembra algum de cabeça aí? Então peraí, vamos colocar a vinheta do Nerdcast ou Samba Enredo. Lambda, lambda, lambda, nerds! Tem um que foi maravilhoso, que é As Cores do Sucesso, de Romero Brito. Ah, mas esse é muito... Esse é clássico, é muito... demais. Esse é muito escola de samba, meu. Esse é bom não só porque ele é de fato um Nerdcast com o Romero Brito, e isso é maravilhoso, não como é maravilhoso. O nome desse Nerdcast foi muito nome de samba enredo, cara. As Cores do Sucesso, de Romero Brito. Quer ver, ó? Eu vou falar e vocês mesmos vão ficar assim, putz, eu não sei. Soy Louco por Ti, América. Não, esse é samba enredo. Podia facilmente ter um Nerdcast com esse nome. Podia. Ainda pode ter, a gente conversar sobre sua vida em Miami. Quando a gente vai fazer um programa sobre imigrantes e o nome vai ser Soy Louco por Ti, América. Você contou suas histórias de Miami. É legal que me ajuda nos próximos jogos, porque aí vai ter uma resposta, são os dois. Vocês têm que começar a fazer isso, basear Nerdcasts em samba enredos. Olha esse aqui, ó. O Segredo das Minas, do Rei Salomão. Ah, isso é Nerdcast. Não. Não é? Não? Samba enredo. Samba enredo, samba enredo. Caraca! Tá vendo? É muito próximo, cara. De nórdico e louco, todo mito tem um pouco. Nossa. Porra, isso. Esse envelheceu mal demais. Nerdcast ou samba enredo? Porra, esse é um Nerdcast. É, Nerdcast de mitologia nórdica. Podia facilmente ser um samba enredo. Podia. Não podia ser um samba enredo? Muito louco. Esse aqui, ele é um Nerdcast. Do escambo ao e-commerce. Ah, esse aí foi patrocinado, inclusive. Ele é um Nerdcast, beleza. Mas se fosse assim, do escambo ao e-commerce, o comerciante incansável da cultura brasileira, samba enredo. É verdade. É porque o samba enredo, assim como alguns títulos de Nerdcast, tem um caráter explicativo. Tem um caráter artístico também. Não, mas ele te entrega o que é, entendeu? Tá ali. É que nem razão social de empresa. Você dá o nome fantasia mais maluco que tiver, mas quando você vai dar a razão social, ela tem que explicar o que você faz. É isso. É, faz sentido. A não ser que seja a empresa do Sr. K, que chama Cartens, Chimira e Peixola Associado. A gente só faz empresa com piada interna, cara. Isso ia levar uma piada muito, muito ao muito, extremo. Muito, muito ao extremo. Então, olha só esse aqui, ó. Na minha mão é mais barato. Samba enredo. Não, samba enredo. Mas também podia ser facilmente um Nerdcast desse de galhofa, assim, com o Sr. K, com o JP. Podia ser, totalmente. Agora, o meu pedido pra vocês, vocês podem fazer um dia um Nerdcast de carnaval com o título Bumbum Paticumbum pro Gurudum. Faz, por favor, um Nerdcast com esse título. A gente precisa de mais pessoas que tenham vivido carnavais. Esse jogo vai ficar muito melhor o dia que vocês fizerem isso. Mas olha só, eu fiz um jogo especial pra vocês, porque vocês são amigos de longa data, né? Vocês trabalham juntos há o quê? 15 anos? Ah, nem me lembro disso, cara. 2002, pô. Dá quanto? 17? 17 anos. 17 anos, trabalhando juntos. E que tipo de maldição foi essa? Cara, podia ser bem pior. Eu adoro essa historinha. Não sei não, hein. É. Você não tá nesse convívio aqui, Guga. Você foi sócio da gente quantos anos e pediu pra sair? Falou, gente, não aguento mais. 4 anos. Aí. Mas não foi isso. Há quantos anos a gente convive? Nós, que a gente começou a trabalhar junto. 8 anos. Você há de convir que é intenso. É intenso. É intenso. Mas é muito legal. Eu não tenho reclamações. Não, eu tenho algumas reclamações. Mas eu não tenho arrependimentos. Mas esse não é o programa de lavar roupa suja. Não, ele é, mas a gente vai lavar daqui a pouquinho. Agora a gente vai jogar. Ah, beleza. E o jogo, vocês devem se conhecer muito bem. Então eu fiz um jogo, copiando o Ross do Friends, eu fiz um jogo de perguntas e respostas pra ver o quanto vocês conhecem um ao outro. Isso tem no Silvio Santos também, que é jogo de casal. É tipo um jogo de casal. É isso aí. Vai, pra ver se o marido conhece a esposa e vice-versa. Ai, meu Deus. É, eu não queria falar isso porque eu não queria colocar vocês contra mim já desde o começo do programa, mas a ideia era um pouco essa também. Ah, mas o Jovem Nerd já fez a gente pagar de casal tantas vezes. Né? Já fez ao vivo na TV, mano. Tu sabe essa história? Não, conta aí. Não era ao vivo, era gravado por eles. Era Jovem Nerd. Quando o cara grava, é pior, na verdade, antes de fosse ao vivo, porque ele pode manipular e deixar do jeito que ele quer. Era uma conferência, a gente morava no mesmo apartamento, as duas famílias lá em Curitiba, parte do processo lá de crescimento da empresa. E aí, porque as duas famílias moravam no mesmo apartamento, a gente tava com um costume doméstico, né? E aí a moça perguntou alguma coisa assim, se você acorda de mau humor? Aí o Alexandre vira e fala assim, ah, ele sempre acorda de mau humor. Só que estávamos os dois apertados. Apertadinho na mesma cama. Na janela, sabe? De conferência, cara. Ah, que merda. Eu falei, é você que tinha que ter respondido isso, não eu, pô. Pois é, vai ser tipo isso esse jogo aqui. Então funciona assim, ó. Vocês têm 3 categorias de perguntas, tá? Você escolhe uma categoria, eu faço a pergunta, e se você acertar, você ganha um ponto, é simples desse jeito. E no final a gente tem a rodada relâmpago. Certo. Tá bom? As categorias são... Tira um para o ímpar aí pra ver quem vai primeiro. Pá. Você tem que falar ímpar, cara. Você não sabe jogar para o ímpar. Não, eu tô sendo prático. Você falou par. Caralho, que preguiça. É por isso que a tua cabeça tá falhando. Você nem mexeu o braço. Porque eu tava esperando você falar ímpar. E aí a gente ia falar um do Laci e já... Caraca, um do Laci. Par. Ímpar. Do Laci, 4. Ganhei. Par. Então, David, você vai primeiro. Foi a melhor competição de par ou ímpar da história da podosfera. Você vai primeiro. No ano do podcast no Brasil. É, olha aí. A gente pode falar... Caramba, vamos fazer um podcast que é só par ou ímpar? É, acabou, gente, é isso. Esse é o conteúdo da semana do Grupo Secreto. Ai, ai. Mas essa é uma ideia que a gente não pode esquecer pra um novo Nerdcast de negócios e de ideias empreendedoras. App de par ou ímpar, né? Vamos lá, tem 3 categorias. A primeira é quem influencia os influenciadores. A segunda é viajar é se foder. Uhum. E a terceira é Red Label Redemption. Olha isso. Dave, escolhe uma categoria, eu te faço uma pergunta. Viajar é se foder. Viajar é se foder. A primeira coisa que o Alexandre faz quando chega em casa depois de uma longa viagem é... Ah, ele é muito clichê. Deve tirar o sapato e fazer que nem o Duro de Matar. Caraca! Pô, foi uma boa resposta. Tem que ter carpete pra fazer isso. Mas não, você errou. Toma banho, então. Ah, acertou. É isso. Já que você falou porra, antes. Já que você falou antes de eu dar a resposta, eu vou tirar o ponto. Todo mundo toma banho quando chega de uma viagem longa, porra. A primeira coisa que o Alexandre faz quando ele chega de uma viagem é tomar banho e deitar. E deitar. No chão. E no chão. Eu gosto de deitar no chão. Viu? São 2 pontos que eu ganho aqui nessa, não. Eu tenho uma coletânea de fotos do Alexandre deitado no chão. Você tem? Sério? Tenho mesmo. Eu tenho uma foto dessa coletânea que é a melhor de todas. Por quê? Que tá o Alexandre deitado no chão e você sensualizando do lado. Não, é, cara. Caraca, não. Eu nunca vi você tirando foto eu deitado no chão. Não, cara. Não. Sorte que esse programa não tá no app do Jovem Nerd, senão a gente tinha botado a foto aqui. Né? Não, cara, isso vai ser cortado do programa. Caio, corta isso aí. Ah, não, cara. Não. Faz parte da história do Jovem Nerd, não é essa a ideia desse programa? Isso daí é tipo Guerra Fria. Se você fizer isso, se você soltar essa foto, eu vou soltar as fotos comprometedoras que eu tenho e nunca vai acabar. Nós todos temos armas nucleares. Eu não vou soltar a foto. É um jogo que só tem perdedores. Exato, é a teoria do jogo. Por isso que o mundo não acabou. Todo mundo sabe que se acontecer, Fudeu pra todo mundo. É isso aí. Aí tá um bom conteúdo pro grupo secreto, essas partes que não vão entrar no programa. Eu tenho um monte de fotos também de vocês em reunião dormindo. Um clássico. Isso? Sério? Várias. Caraca! Porra, manda aí, Guga. Quero ver. Não só em reunião, como em várias outras situações do cotidiano. Tem que fazer, começar a fazer TBT disso. Pô, tem uma muito boa do Dave dormindo no metrô, cara, que é muito legal. No metrô, era em Nova York? Em Nova York, assim, que você tava muito fodido. Parece que você morreu no metrô. Vamos lá, Alexandre. Quem influencia os influenciadores, Viajar a Se Fuder e Red Label Redemption? Escolhe uma categoria e eu te faço uma pergunta. Eu não sei o que é Red Label Redemption, mas eu vou nessa. Tá bom. A gente sabe que o Dave, ele não curte videogame. Mas se ele só pudesse jogar um jogo pro resto da vida, qual seria? Pro resto da vida? Pirates? É, essa é a sua resposta? Pirates? Sid Meier's Pirates. Você errou. A resposta dele é, eu preferia morrer. Pô, claro, agora eu conheci o Sid Meier's Pirates, é um jogo de estratégia. Eu conheci o Sid Meier's Pirates, mas eu preferia morrer do que ficar jogando o mesmo jogo o resto da vida. Lá em São Lourenço. Era um jogo de estratégia de piratas do Sid Meier's, e você tinha que ser pirata, roubar tesouro, afundar navios e tal. E a Azaghal escolheu a Espanha, ele era um pirata espanhol, e ele ligou foda-se pra toda a mecânica do jogo, e ele só tinha um objetivo na cabeça dele, que era matar todos os franceses, destruir todos os barcos, afundar todos os barcos franceses. E aí quando ele acabou com os franceses, ele jogou, sei lá, 48 horas seguidas sem levantar. Aí quando ele finalmente... O último francês afundou, ele acabou. Levantou e nunca mais jogou. Nunca mais tocou no jogo. É verdade. True story. Ok, Dave, sua vez. Você ainda tem Quem Influencia os Influenciadores ou Red Label Redemption? Me dá um Quem Influencia os Influenciadores. O que é que o Alexandre comprou só porque ele viu alguém postando nas mídias sociais e nunca usou? Eu tenho uma resposta que ela é certa, mas não é a resposta. Uhum. Então vou citar ela, mas é só um off-topic aqui. Jogos de tabuleiro. E tem uma porrada que ele nunca abriu. Acertou. Acertou. É essa a resposta? É essa a resposta. Sabia. 2-0 pro Dave. Pô, outro dia eu consegui jogar um Godfather, tava anos. O cara implorou pra ele jogar. Ele chegou a pagar dinheiro. Vamos jogar Godfather. Ele tá que nem o Neymar pagando pros amigos jogar com ele. Não, quem fazia isso era o Vin Diesel, não era o Vin Diesel? Pagar pros amigos jogar RPG com ele. Jogar RPG, é. Eu dei de presente pro Alexandre um banco imobiliário do Poderoso Chefão em 2013. Uh-huh. Que a gente só foi jogar junto em 2016. É verdade. Mas esse pelo menos foi aberto. E aquele jogo de Star Wars lá, ele só joga quando encontra com você. É, o Rebellion. Aliás, a gente tem que jogar, hein? É, tá 1-1. É, a gente tem que jogar de novo. Tá na hora já. Tem que marcar de jogar lá no Star Wars Galaxy Edge. Caraca. Tem isso? Uai. Abre na fila lá no... Uai, vai pro restaurante, pega uma mesa, abre o tabuleiro e manda ver. Ia ficar maneiro, cara. A galera ia ficar... É o melhor lugar pra jogar um jogo de tabuleiro de Star Wars. Com certeza. Eu topo. Vamos combinar isso aí. Alexandre, sua vez, 2-0 pro Dave, hein? Você ainda tem Quem Influencia os Influenciadores e Viajar a Se Fuder. Viajar a Se Fuder. Quando o Dave viaja, se ele esquece essa uma coisa, a vida dele é uma desgraça. Celular. Ele não vale celular. Bateria do celular. Dave, eu vou dar esse ponto pro Alexandre, cara. É verdade, mas você não me fez a pergunta dessa maneira. É. A pergunta que você me fez foi... O que você não pode deixar de levar numa viagem além do celular? E você me deu uma resposta muito cretina. Passaporte. Caraca. Porra, se tu esquece o passaporte, você se fode. E é uma resposta cretina, sim. Assertiva também. E sincera. Porque eu sempre que vou viajar... Claro, a gente tá falando de viagem internacional, porque viagem dentro do Brasil ou na América Latina eu não considero viagem. Mas o que eu tô falando é... Sempre que eu vou viajar, fazer uma viagem internacional... Eu me preocupo, é uma parada que, assim, eu me preocupo mais em saber se eu estou com passaporte inúmeras vezes até chegar no aeroporto do que eu fico conferindo bateria de celular, por exemplo. entendeu? Então, é mais fácil esquecer a bateria do celular. Não é. Mas não é, a pergunta não é o que é mais fácil esquecer. A pergunta é o que não pode faltar. Não, eu sei. É. Não pode faltar o passaporte. Chegar no aeroporto, tem que tirar passaporte de emergência na Polícia Federal, mó merda. Quantas vezes você, já aconteceu isso com você? Na véspera da viagem, tu vai fazer aquele checklist e aí você não acha o passaporte. Ah, todas as vezes. E aí eu tenho crise de ansiedade todas as vezes que eu vou viajar. Eu nunca sei onde estão os passaportes. Mas agora eu organizei minha cabeceira. E aí eu tenho uma gaveta onde eu boto os documentos. E aí o meu passaporte fica lá. Não, essa gaveta só abre com o aplicativo. É, eu botei uma fechadura Bluetooth, Guga. Ah, que maneiro. Pô, que legal, cara. E aí eu fecho a gaveta e aciono as travas, assim. Ou seja, se ele esquecer a bateria do celular... Parece uma coisa que você compra no Sky Mall, sabe? Aquela revista que tem nos aviões, assim, de... Pior que parece mesmo. Mas eu comprei uma vez que a gente teve nos Estados Unidos, comprei na Amazon, e é mega chinês o produto, assim, sabe? Lógico que é. Manual em chinês, é tudo zoado, assim. Tudo manual traduzido, sabe? No chinês. Mas ele funciona bem, aplicativo, bonzinho. Você tinha que ter um container, igual o Nicolas Cage no Senhor das Armas. Ou um storage, nem o Walter White. É. E deixar o meu passaporte no meio do storage. Com um balde de dinheiro. Eu tenho dois passaportes, então já né? Abre. Caraca, explica isso. Já dá pra fazer isso. Em contexto, isso parece uma contravenção. Você não pode ter dois passaportes. Eu gostaria de deixar dessa forma. Então vai lá, Dave. Qual foi a que você não fez ainda? Red Label Redemption. Isso, Red Label Redemption. Pergunta é a seguinte. A gente sabe que o Alexandre não curte muito bebida alcoólica. Não mais, amigo! Não mais! Esse cara não existe mais! É mesmo? É o Jovem Nerd Caipirinha, 2019. Bom, eu acho que você vai acertar essa pergunta, então. Se o Alexandre pudesse escolher só uma bebida pra tomar pro resto da vida... Caipirinha. De onde veio isso, cara? O que aconteceu? É, caipirinha, tá certo. 3-1 pro Dave. O que aconteceu? De onde veio essa história de caipirinha? Não sei, um dia tava no churrasco, aí, quer provar a caipirinha? Aí ok, né, estamos entre amigos e tal. E aí o... entre amigos, tamo o cara entre amigos. Justificar. É muito engraçado, né, porque você achou que a gente ia pensar que você tava onde? Na casa de tolerância. E aí eu falei, eu não gosto de álcool, porque o gosto do álcool é ruim pra mim. E aí o que aconteceu? Eu provei a caipirinha e aí acabou o embargo do gosto ruim. Ah. Tipo, não existe. Você vai ouvir uma parada muito maluca, Guga. Uma vez a gente tava voltando da Gen Con, agora, recente. Uhum. E o Jovem Nerd, a gente, né? A gente viaja muito, a gente tem sala VIP, gente. É isso. E aí a gente tava lá na sala VIP e o Jovem Nerd virou pra. Foi assim, foi um choque. Parecia que eu tava, sabe, no Lost, no Flash Forward. Sim. Ele virou pra mim e falou assim: vamos tomar uma birita ali no bar? A gente tomou Baileys on the Rocks. Olha aí! Mas Baileys on the Rocks é iogurte, né? Basicamente, é. Mas ele, cara, tem um nerd... Olha, Guga, é inacreditável. Tem um senhor que visita lá no Lamas, recente, tá no ar agora, onde o Jovem Nerd enche a cara de caipirinha e chega a beijar o copo. Eu tomei duas caipirinhas. Duas caipirinhas no intervalo de 15 minutos. Não, 15 minutos. Pô, cara, é interessante. É gostoso. Eu tenho uma explicação científica pra isso, Guga. O Jovem Nerd, com esse negócio de não gosta de bebida, porque ele julga demais, né? Sim. Não julgo nada. E aí, depois da bariátrica, a gente trocou o vício do refrigerante por outro, que é o café. Aham. Isso é recente, bem depois da bariátrica. E aí, o que acontece? O café, ele tem um gosto muito mais amargo, né? Aham. Do que... Não todo café, senhor barista que está nos ouvindo. Mas a maioria dos cafés tem um leve amargor ou acidez. Tem tons intensos, né? Sim. E isso, com certeza, destravou alguma parada, alguma fase nova nas papilas gustativas do Jovem Nerd. Faz sentido. Eu tinha uma intolerância grande pelo sabor do álcool, assim. E aí sumiu. Agora eu... O cara toma até vinho agora, de vez em quando. Pô, faz total sentido. Eu ainda acho meio amarguinho, mas eu gosto de coisas mais doces, hein? Claro que não vou mudar. Cachaça. O mais doce do Jovem Nerd. É caipirinha. Cachaça. Cachaça com açúcar. É isso aí, cachaça. E limão. Qual é aquele? O Caju Amigo. Outro dia eu provei o Caju Amigo. Gostei. Caju Amigo é bom pra caramba. Caju Amigo é difícil. Caju de achar, realmente cara. É seu amigo. Não, seu amigo é a cachaça. Não, Caju não. Alexandre, quem influencia os influenciadores? É a última categoria que sobrou. Vai. Quem é o único youtuber que o Azaghal respeita? Essa é muito fácil, não é possível. É muito fácil, eu sabia antes de perguntar pra ele. O único youtuber que o Azaghal respeita? É, o youtuber que o Azaghal, ele age como um fã de youtuber. O Whindersson Nunes? Caraca! Você respeita não que caralho, eu tenha nada, eu realmente respeito o Whindersson Nunes, uhum. Mas eu não sou fã do Whindersson Nunes. Ah, eu não, acho... é que você é fã. Ah, é. Não, que ele é fã. Nunes, que ele é fã, fã. Assim. Ah, não, ok. Que o Whindersson Nunes, eu acho o cara foda, trabalhador. Uhum. Corre atrás. Ah, eu não, acho realmente foda. Azaghal fanzoca do Casey Neistat. Casey Neistat, é isso aí. Ok, tá 3-2 então. O Guga realmente me viu agir como um fã de youtuber, porque eu passei em frente ao escritório do Casey sem querer, né? Lá em Nova York, uma vez que a gente tava foi. Lá, lembra? Foi. Quando a gente gravou um GugaCast pro secreto em 360. Foi do caralho. E aí você ficou todo. E foi sem querer, a gente tava andando, porque na verdade eu ia numa loja de tênis, alguma coisa assim. E aí eu olhei assim, tava lá o escritório dele lá. Aí eu, caralho! Aí fiquei um tempão vendo se ele saía de lá. Aí tinha um cara que parecia muito com ele lá dentro. Eu fiquei, caraca, será que é ele? É, a gente ficou falando isso, puta, é ele que tá ali e tal. Era um cara que realmente parecia com ele. E ele tem um rosto peculiar, assim, né? É, mistura de Dimocó com champanhe. É, exatamente. Pô, exatamente parabéns. Essa mistura. Parabéns. É mesmo, a gente. Foi isso. O Dave, eu quero tirar uma. Eu quero pegar aonde ele pegou. Caraca, cara. Eu acho ele foda, cara, como contador de histórias. Ele é foda mesmo. Bom, 3-2, a gente vai pra rodada relâmpago, ok? A rodada relâmpago é assim. Dave, você vai primeiro. Você tem 20 segundos pra responder o máximo de perguntas possível. Eu faço a pergunta, você responde e a gente vai pra próxima, que são 20 segundos. Pode passar? Pode passar, se não souber? Pode passar. Cada pergunta vale um ponto, tá? Ok. Quando eu vou soltar o cronômetro e vou começar, são 20 segundos, e no final você vai ouvir um pato grasnando que o cronômetro acabou. A coisa que o Alexandre mais gosta de fazer quando ele viaja é... Não sei, passo. Ele diz que o filme preferido dele é... Em Busca da Felicidade lá do Smith? Não. Mas na verdade é... Não sei, passo. Quantos cartões o Jovem Nerd tem na carteira dele? Puta, todos. Quando... Sério, deve ter uns 10, sem sacanagem. Acabou. Você fez... Você quase acertou, cara. São 11 cartões. Porra, quase acertou. Não, valeu. Eu vou te dar mais uma chance, já que você quase acertou. E vou te falar a última pergunta. Pra você fazer mais um ponto aqui e se distanciar. Quando o Jovem Nerd usava talco, qual era a marca? Johnson & Johnson. Ah, porra. Mais um ponto. Eu não uso mais talco, gente. Usa maisena agora, o que é pior, né? O cara agora é realmente comestível de alguma forma. Ah, não. Sério que você usa maisena? Não, claro que não, cara. Usa! Pô, não queria, usa! Eu não queria mentira. Saber, eu não queria saber mentira. Essa informação, é cara. Mentira, caralho. Que filha da puta. É mentira. Não uso mais. Não uso mais talco. Não tá relacionado. Nenhum pozinho. Ih, olha aí, frase solta. Não. Agora é só cachaça, não tem mais porta do Jovem Nerd. Alexandre, sua vez, hein? Mesma regra, você precisa fazer 2 pontos pra empatar. Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Os jogos do GugaCast, você joga pela glória de ser o campeão, né? E isso vale mais que barras de ouro. Sabe o que eu achei legal? É que realmente teve um pato. Eu achei que ia ser um efeito sonoro depois. Não, é realmente o alarme do telefone aqui. Mas então, esse programa, especialmente, eu comprei um prêmio pra ele. Caraca! Olha aí. Eu comprei um prêmio pra quem ganhar. E eu vou entregar esse prêmio pessoalmente e me ofereço para ajudar a consumir esse prêmio quando ele for dado. Já tá comprado. Excelente. E será o único para sempre jogo do GugaCast que teve prêmio. É cachaça? Fico... Olha aí o Jovem Nerd! Alexandre, vamos lá. Você precisa fazer 2 para empatar, hein? Vamos lá. Valendo. A nerd tu preferida do Dave foi? É... Nova Zelândia. Certo. O Dave diz que o filme preferido dele é... Godfather. Acertou. Mas na verdade é? É... Princess Bride. Não, errou. Com quantos quilômetros rodados o Dave vendeu o último carro dele? Hã? Com quantos quilômetros o Dave vendeu o último carro dele? Ah! Porra, não, eu não entendi. Eu vou deixar você responder. Se você responder, você é o campeão. Com quantos quilômetros rodados o Dave vendeu o último carro dele? 200 mil. Errou. A resposta era mais de 150 mil. Eu acho que ele acertou. Não. Não. Errou. Ué? Caraca, 150 mil? 200? 25% a mais? Porra, a resposta era mais de 150 mil. Ele deu um número acima. Mais de 150? Não, não. Que isso, mais de 150, gente? 200 mil é muito acima de 150. 200 mil são anos de estrada. Tá bom, então, ó, então vamos fazer assim. Eu vou fazer mais uma pergunta. É a última pergunta. É. Última pergunta, e se você acertar, você ganhou. Mas se você errar, é tudo ou nada. Mas se você errar, o Dave ganhou, porque tá, o jogo tá empatado. Boa, isso. Beleza? Tudo ou nada é tradição nossa. Quantos pares de óculos escuros o Dave tem? O Tlim falou outro dia. Você não sabe. Não te falei outro dia. Falei outra coisa outro dia. 8. Errou. O Dave é campeão desse jogo especial do Jovem Nerd. Tem 15 pares de óculos escuros. 15 pares de óculos escuros seria a resposta certa. Eu considero que acertei a pergunta da quilometragem, porque se ele falou mais de 150 e eu falei 200, eu acertei. Tá bom, cara, você perdeu. Aceita a derrota. Qual é o meu prêmio, hein? O que, que eu vou ganhar? Não, é uma surpresa. Você vai saber quando você receber. Vamos pra história. A melhor maneira de aprender e aprimorar o seu inglês é falando. E o Cambly é a ferramenta ideal para você fazer isso. Você fala com tutores nativos, americanos, canadenses, ingleses, australianos, que estão disponíveis para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem reserva, sem agendamento. As aulas são sempre individuais e ao vivo, pelo browser ou pelos aplicativos para iPhone e Android. É só você logar e sair falando. É muito fácil. Experimenta lá. Com o código GugaCast você ganha uma primeira aula grátis. É só ir em cambly.com, cambly.com e colocar o nosso código na hora da inscrição. Vai lá! Eu quero saber a história do Jovem Nerd, mas eu quero saber em detalhes. Eu quero saber a história pregressa, tipo, quem eram vocês antes do Jovem Nerd existir? Como era a vida de vocês? Cara, tem um almanaque do Jovem Nerd que tá pra sair. Há décadas, e ele conta essa história. Tá, me conta aqui agora. Todo empeçou com uma broma. Caraca, essa frase. Foi assim que eu comecei a minha apresentação na Campus Party Espanha, a última. Eu tenho essa tradição de fechar eventos, né? Aí eu fui convidado pra palestrar na Campus Party Espanha, fui lá, fiz uma palestra medíocre, começando com essa frase, e o evento acabou pra sempre. Provavelmente por causa disso. Muito provavelmente, o governo espanhol olhou e falou assim, o rei falou assim, eu tô botando dinheiro pra trazer esse tipo de convidado? Vá tomar no cu. Ai, meu Deus. O que é uma broma? Uma piada. Ah, Dave, então começa você primeiro. Existe uma grande chance de ser o último episódio do GugaCast, então. Já que você falou isso. Quem era você antes do Jovem Nerd? Como era a sua vida antes do Jovem Nerd? Pequeno Azaghal, Jovem Azaghal antes do Jovem Nerd? É, você não era nem o Azaghal, você era só o Dave. Eu era o Atalaia Jurubeba. Yeah. Ou Atalaia Jurubeba. Bug do milênio. Eu fazia faculdade de desenho industrial. Eu tinha feito faculdade de direito, mas não gostei. Eu trabalhava no motel até então. E aí eu cursei a faculdade de Direito em 5 ou 6 anos no total, porque eram 5 anos de curso. Aí eu fiz tipo 3, aí eu tranquei um ano pra trabalhar no motel hard. Aí depois de um ano eu voltei, aí fiz mais um ano de Direito. E aí falei, chega desta merda, não é pra mim. E aí como eu tinha alguns amigos que faziam desenho industrial e o Jovem Nerd não estava incluso nesse cartel. Não conhecia ainda. Eu falei, esse pessoal faz uns trabalhos tão maneiros aí, desenho industrial, faz umas caixinhas, faz um desenho. Azaghal queria ser arquiteto. Eu queria ser arquiteto, essa é a realidade. Ele queria ser o Art Vandelay. Mas ele tem jeito mesmo, cara. O Nerd Bunker foi uma parada totalmente... A decoração do Nerd Bunker... Então, na verdade, tem jeito pra ser decorador, né, que você tá dizendo. Não, é porque você nunca quis ser arquiteto, mas você tem uma noção de aproveitamento de espaço, de simetria, de tudo. Arruma bem um porta-malas, é isso que você tá dizendo. Mas é verdade, esse é um talento que você tem. Eu já vi. É mesmo, cara. Eu já vi. Impressionante. Eu tinha essa vontade, eu realmente, desde moleque, sempre gostei de... Eu não sei se arquiteto é o fato mesmo, que eu não gostava de fazer conta, né? Mas eu gostava muito da parte de realmente não só decorar ambiente, mas de aproveitar o espaço, né, da melhor forma. Tanto que quando eu trabalhei no motel, um dos meus jobs, eu fiz todos eles possíveis, foi reformar os quartos, né? Eu introduzi o pole dance no Rio de Janeiro. posso dizer isso com orgulho, cara. Não tinha um pole dance no Rio de Janeiro até eu começar a botar nos quartos do motel que eu trabalhava. Que nem era um pole dance, era um tubo de alumínio que a gente chumbou no teto, no chão. Posso dizer que você era um designer de motel. É uma profissão. Eu, quando tava fazendo a reforma dos quartos, minha vontade era fazer umas suítes temáticas. Hoje em dia eu sei que tem, vários motéis já tem. Mas na época que eu tava fazendo, não era uma parada comum. Uhum. Eu queria fazer, sabe? Eu queria fazer uma suíte toda de espelho. Toda. Chão, teto, parede, tudo pra onde você olhar ia ter reflexo. A cama de espelho. Não, a cama não ia dar pra ser de espelho, né? Seria terrível, na verdade. Né? Imagina limpar isso. Ela poderia ser de colchão inflável transparente, mas aí eu teria que jogar fora todas as vezes. Ou ensacar ele, né? Ia ser terrível. É. Aí eu queria fazer um quarto todo só do masoquista, mas não rolou, né? Não liberaram a verba pra esse projeto mais audacioso. Aí o que eu fiz foi... O meu projeto mais audacioso de design de interiores, vamos dizer assim, foi a suíte festa. Suíte festa é uma suíte com capacidade para 25 pessoas. Uhum. Não todas deitadas. É que senão seria um campo de concentração, não seria uma suíte, né? Caraca. Ele era um motel. Ele era cafona, mas funcional na sua necessidade. Tinha sauna seca a vapor, tinha pole dance, tinha canhão de luz, tinha tijolo de vidro, importantíssimo quando você tá fazendo um motel. Ter alguma coisa de tijolo de vidro que remete aos anos 70, melhor época da porno chanchada nacional. Eu acho que tem uma regra brasileira que toda vez que você reforma qualquer coisa, é obrigatório pôr tijolo de vidro. Eu acho que a regra hoje em dia é tirar os tijolos até, de vidro. Mas até os anos 90, você tinha que colocar. Não, é verdade, eles eram uma febre mesmo. Mas aí eu trabalhava no motel, eu tava largando direito, e aí eu comecei a fazer desenho industrial. E foi aí então que eu conheci o Sr. K, a gente entrou na mesma turma. Ah, porque ele estudava isso também, né? Ele estudava, se eu não me engano, ele estudava na PUC. E ele foi morar um período em São Paulo. E aí quando ele voltou pro Rio, ele foi pra universidade, lá, faculdade de cidade. Sei. Um estabelecimento de ensino que nunca nos ensinou nada de verdade. E aí eu tinha outro amigo que estudava lá, o Momos. E ele fazia estágio. Era estágio que vocês faziam? No Ipanema News? Era um trabalho não remunerado. É, estágio. É assim que chama estágio. Era um estágio. Que você trabalhava com o Jovem Nerd. E aí foi aí que eu conheci o Alexandre. Entendi. Fui visitar lá o... Era uma startup bem na bolha da internet. Sei. Assim, tudo pra dar certo. Era um fanzine de Ipanema, não era, era isso? Era pra ser um site de notícias de Ipanema. Que ideia maravilhosa. Mas tinha mascote, né? Que eu lembro que você tinha feito um tubarão de Ipanema. É, eu e o Momos fizemos os mascotes. É, exatamente. Ipanema News, o cara era um site de notícias sobre Ipanema. Mais inchado que isso, só se tivesse um site chamado Rainha Elizabeth News. Pra falar da rua. Ou Avenida Atlântica News. Cara, é engraçado. Eu fazia desenho industrial e olha só, cara, se você vai traçando pro passado, você vai vendo as pequenas decisões que mudam tudo na vida, né? E aí... Eu precisava levar dinheiro pra casa pra ajudar lá em casa, entendeu? Uhum. E aí eu falei pra um moleque, colega meu, ele era estudante de desenho industrial e ele fazia um estágio dentro da própria escola de desenho industrial da faculdade, entendeu? Aham. Uhum. E aí eu falei pra ele, cara, eu preciso trabalhar. Me arranja alguma coisa, qualquer coisa, se tiver uma vaga aí dentro da parada e tal, me arranja. Aí o coordenador da escola de marketing da faculdade, ele tava com um projeto que era esse Ipanema News. E era um projeto dele, uma parada assim, não era nem da faculdade. Mas aí ele falou assim, ah, fala lá com o coordenador, e ele tava querendo alguém de design e tal, e... Vai lá, a gente fala assim, olha só como é importante, cara, eu fico pensando, cara, se eu não tivesse chegado pra esse cara e falar assim, cara, eu preciso trabalhar, me arranja qualquer coisa, sem a mínima noção do que ia acontecer, tipo, putz, a vida ia pra outro lugar, entendeu? É muito, muito louco, né, cara? Aí eu fui lá, fiz uma entrevista, e aí a gente começou a trabalhar criando mascotes, personagens, e fazer animação em Flash, que aquela era a época do animação em Flash, sites em Flash. Uhum. O site era um mapa de Ipanema. E aí você clicava nos links e tinha animação, e tinha os personagens. E a gente fazia micro desenhos animados em Flash dos personagens. Tinha um tubarão, tinha um... Oh, pareceu legal, eu achei legal o site. Tudo bem que é um negócio antigo da internet, antigona, mas me pareceu que era... Mas esse cara pensava em expandir, depois que ele dominasse Ipanema, ele ia pra Copacabana. Ia ter... Copacabana News. Ia ter a Toneleiros News. tô... Não sei que... Não Barra sei. News. Foi uma ideia Cachambi muito... Cachambi News. Era uma ideia muito, muito do mundo analógico, sabe? Só que digital. E não, o mundo digital não era isso, né? É. No começo até era, vai. Não, é. Mas é que ninguém entendia exatamente o que a internet podia fazer, né? É. Pelo mundo analógico, né? Como ela iria revolucionar de verdade o mundo, né? Então, se existiam fanzines e etc, locais, você pode usar isso, a internet, pra fazer isso também. Mas então, peraí, você estudava na mesma universidade do Momos, que era a mesma universidade do Dave. Aham. Isso. Só que isso. A gente não tava na mesma turma. O Momos foi o ponto de fusão. De fusão, é isso aí. Você tava mais atrás do Dave. O Dave deve ter entrado mais avançado, porque ele já tinha isso. Créditos da faculdade de Direito. Ele é... Não, eu entrei do zero. Você entrou do zero? Não, mas você entrou antes de mim. Você entrou que ano? Entrei em 98. Entrei em 99. Então... Ah, tu entrou depois. É. Ah, tá. Então você devia estar na frente do Dave. Eu tava na frente. É, então. Tava um ano na frente. Então... Nunca fez feriado, o diploma não vale nada. Nem existe, foi jogar no lixo. De fato. Não, tudo bem, mas vocês não chegaram a estudar na mesma sala e tal, mas em algum momento vocês tinham um amigo em comum, que era o Momos, entendi. Exato, exatamente. E como é que você olhava pra vida nessa época? Você pensava, era faculdade de desenho industrial. Você pensava assim, putz, eu vou ser um designer, vou ser um desenhista. Eu queria ilustrar histórias em quadrinhos, porque eu era esse tipo de nerd. Eu era o cara que desenhava alguma coisa, eu achava que desenhava. Quando eu entrei na faculdade, eu vi que eu não desenhava porra nenhuma. Mas você levava isso a sério, assim, tipo, eu vou ser desenhista, ou era só um lance? Cara, porque... assim, quando você tem 17, 18 anos, você é uma criança que acha que você é adulto. Não, tudo bem, eu sei disso. Então você não sabe de verdade o que, que você quer, o que, que o mundo pode te oferecer, etc. Não, verdade, mas quando eu tinha essa idade e entrei na faculdade, o que eu queria mesmo era ser um rockstar. Eu tinha minha banda... E eu tinha o sonho e o desejo de que a banda fizesse sucesso, porque outras bandas de Brasília fizeram sucesso. Então a gente olhava pra isso e falava assim, não, isso aqui pode acontecer, tem uma chance. Mas na faculdade eu falava assim, provavelmente isso não vai acontecer, então eu fui estudar jornalismo porque eu queria me garantir que de alguma outra maneira eu pudesse trabalhar com música. Então, eu e o Carlos Voltor, que é meu amigo de colégio, a gente ficava durante o colégio, um ia pra casa do outro estudar e tal, e entre os estudos a gente ficava desenhando personagens, história e quadrinhos, porque o Carlos Voltor me introduziu muito aos quadrinhos e, tipo assim, eu li alguma coisa quando eu era menor, mas o Carlos é que veio, lê isso, lê aquilo, não sei o que, me explica aí como é que funciona e tal. O Carlos que me ajudou a entender Chris Claremont, X-Men, porque era muito complexo. Quando você é adolescente, você conhece uma coisa nova e você tá explorando, aliás, de qualquer momento da vida, quando você se apaixona por uma coisa nova e você quer conhecer tudo daquilo e mergulhar naquilo, né? É isso que acontece. Então eu, como desenhava alguma coisa e me apaixonei por quadrinhos, e eu falei, eu quero desenhar história em quadrinho. Comecei a ter ídolos, e os brasileiros começaram a aparecer também, fazendo sucesso. Mas você via isso como uma carreira assim viável? Você pensava assim, vou começar a fazer os meus próprios quadrinhos, meu zine? Não, então, eu tinha essa ideia. Tipo assim, desde moleque, eu sempre criei conteúdo de alguma forma. Tinha um... Quando eu era criança, eu desenhava história em quadrinho lá. Eu já falei disso em outros Nerdcast, o Dick Manuel, a Coxa. Fazia histórias em quadrinhos nos cadernos de escola. Eu falei recentemente da rádio que eu gravei com o meu amigo Guilherme, a Midnight Dance, que a gente pegava os sound effects que tinha nos jogos de Mega Drive, que você podia entrar no menu de opções e só tocar os efeitos sonoros e as músicas dos jogos sem jogar o jogo. Sabe? Você apertava, tinha o nome de arquivo, você apertava o controle em cima e você ouvia um, sei lá, um tiro, um acelerar de carro, ou então a música. E aí a gente gravou uma rádio, entre aspas, onde a gente usava esses sons do Mega Drive como sonoplastia do que a gente fazia reportagens. Pô, que legal isso. É, cara, isso tava numa fita cassete e eu perdi essa fita. Infelizmente, eu queria muito ouvir de novo. Mas agora eu falar, não quero ouvir porque era uma merda. Mas mesmo sabendo que era uma merda, eu queria. Deixa na memória. Não, lógico, mas assim, pô, o negócio fez quando adolescente, é legal. E aí, tipo assim, enfim, sempre tinha essa vontade de criar, né? Desde moleque. E aí, quando eu comecei a dizer a história em quadrinho, eu falei, puta, eu quero criar isso também, não quero só ler, né? Aí eu era assim, o que eu faço pra desenhar a história em quadrinho? Faz belas artes? Faz desenho industrial? Não sei, faz desenho industrial, então que talvez seja, né, você aprenda uma coisa nova ou, sei lá. Eu não tinha certeza se belas artes era a parada pra você desenhar a história em quadrinho. Eu achava que era um negócio muito mais focado em arte, pintura, artes plásticas, etc. Sei. E eu queria, era coisa mais pop culture, né? E aí, assim, entrei E aí o nosso querido mestre, que foi meu professor e a professora da Zagal, o Marcelo Martinez, que era professor de desenho 1 na faculdade, eu falei, professor, eu queria muito desenhar história em quadrinho. Aí ele mostra aí seus desenhos e tal. E ele foi muito, muito educado. Muito educado, muito brother. Foi um querido. A, tipo, não destruir meus sonhos, mas tipo... Então, sabe, um reality check. Dá um pequeno reality check. Então, ó, você tem que estudar mais isso, fazer aquilo, tem que meter a cara e tal, se você quiser mesmo e tal. E eu não tinha jeito, nunca ia ser. Mas aí eu comecei a gostar do design, porque aí estudo um monte de coisa, psicologia do design, proporções, sabe, estudo de cores. Você começa a estudar toda uma harmonia de como projetar, né, graficamente, apresentar graficamente informação, né? E aí eu, pô, adorei. E aí eu comecei a estagiar com internet, que era uma coisa que tava surgindo. E fazer sites foi uma coisa que veio logo de início, né? Comecei a fazer um outro estágio remunerado depois... Não, antes do Ipanemanês eu já tinha feito estágio não remunerado fazendo sites e tal, num provedor de internet, na época que existia isso, provedores de internet. Mas aí o Ipanema News foi uma expressão disso, de tipo, pô, vou trabalhar com design gráfico, com internet, e eu, na verdade eu preciso trabalhar, e aí o cara me arranjou ainda um job que era super legal. E você, Dave, você nessa época, você olhava assim, ah, é isso, eu vou trabalhar num hotel pro resto da vida, você olhava pro futuro e pensava, ah, isso aqui é o que eu quero fazer da minha vida, eu quero aprender mais coisas sobre design para ser... um melhor administrador de motel, ou você olhava isso, tipo, não, isso aqui é passageiro, eu vou fazer uma outra parada. É, eu vou responder isso, mas eu queria dizer uma coisa antes, que eu tô muito impressionado de como o Tato Gabus Mendes tá envelhecido. Que? O cara era um jovem, eu lembro dele jovem, eu vi uma imagem dele agora aqui no Instagram, ele é um senhor. Todos nós éramos. Não, mas calma aí, cara. Eu acho que a pessoa que ela deixa de usar bermuda, ela envelhece demais. Eu, na real, não sabia o que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria fazer. Eu não queria fazer administração de empresas. Porque quando eu fui fazer faculdade, administração de empresas era a carreira que todo mundo que não sabia o que eu queria fazer, fazia. Eu percebi que quem estava escolhendo administração de empresas por esse ou qualquer outro motivo, estava indo num caminho muito ruim, sabe? Porque, puta, você fazer algo... Puta, imagina, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida, eu vou me botar num pesadelo burocrático, sabe? Não me parecia inteligente. É, a gente falava que era o curso de distração. E aí, eu tinha visto lá a Feel Good Man, né? E não era o Homem de Honra? Não é o Homem de Honra. Qual é aquele filme? É Feel Good Man. É Feel Good Man, é isso. Homem de Honra. Eu tinha visto esse filme e aí eu achei foda. Jack Nicholson falando You Can Handle the Truth. Ah, Questão de Honra, com Tom Cruise. Questão de Honra, isso, Questão de Honra, com Tom Cruise, isso aí. E aí eu falei, pô, eu vou fazer direito. Cara, como é que pode as pequenas coisas, né? E aí eu falei, porque eu falei, porra, não sei o que eu vou fazer. Se eu tiver alguma oportunidade em um tribunal um dia gritar um negócio desse, vai ser foda. Vai ter valido a pena, sabe? É muito legal entender suas motivações, cara. Eu comecei a fazer a faculdade de Direito e ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar no motel. Foi em 96. Não tinha despesas quando eu comecei a trabalhar no motel, né? Não tinha família, filho, nada disso. Então a grana era boa, sabe? E aí eu não ficava me preocupando com... Ah, o que eu vou fazer, o que eu gosto, o que eu quero, qual vai ser o meu futuro. Porque o trabalho tava ok. Até porque nessa época você já tinha sido casado, né? Eu me casei durante a faculdade de industrial. Então foi depois, tá. Você notou, rapidão, um parênteses, que o Jack Nicholson que fala You can handle the truth, ele não é o advogado. Não é, ele exatamente. Ele é o réu. É, eu sabia disso. Advogado é o Tom Cruise. Mas eu pensava em como advogado eu poderia falar isso pro cara. Ah, entendi. Você projetou. Você podia falar como Al Pacino, né? This whole court is out of order. É, exatamente. Se bem que ele também... You're out of order. Se bem que ele também não era advogado. Ele também não é o advogado. Então, a parada não é exatamente o que eu aprendi quando você vai fazer... Você faz direito, você aprende algumas coisas. Uma delas é... Nunca é legal como nos filmes. É sempre chatíssimo. É sempre você atrás de livro, você nunca investiga porra nenhuma. No Brasil, então, é só conciliação. Você só faz merda de conciliação. Você ou fica na fila do fórum, você nunca tem uma audiência de verdade. Você tem que ser o pica das galáxias do universo, vezes três, pra você ter um... algo, sabe, de tribunal foda, assim. Tu nunca vai levantar e falar assim, Objection, Your Honor! É, nunca vai rolar, entendeu? Até porque no Brasil, a maioria dos processos correm por escrito. É, ainda tem isso, cara. É, então é uma parada muito sem glamour cinematográfico, vamos dizer assim. Uhum. Além disso... quem causa no tribunal não é o advogado, é o réu. Uhum. Uhum. Então, se eu quisesse ter a minha experiência num tribunal, eu ainda posso ter, na verdade, eu tenho que fazer alguma merda. Tem que fazer merda. Entendeu? Também. Eu tenho que botar numa posição que eu tenho que encarar um advogado nesse nível de... Sabe qual é? Na verdade, tá bem fácil, Zé. Sim, é verdade. Só me falta aquele agente. Agente do caos. Sabe qual é? Aquele motivo que vai me levar a isso. Tá bem próximo, na verdade. Mas... aí, cara, eu fazendo direito e trabalhando no motel, quanto mais isso foi avançando, menos vontade eu tinha de fazer direito, porque eu vi aqui no tribunal, eu fiz lá alguns estágios, fui visitar vara e fórum, e, cara, eu achava tudo chatíssimo, sabe, assim? E olha que dois dos meus melhores amigos são advogados, excelentes advogados, inclusive, mas eu falava, caraca, isso é terrível demais, eu não quero... continuar, pra mim, tá, gente? Se você é advogado, parabéns pra você. Uhum. Inclusive, todos nós precisamos de vocês, apesar de nunca confiarmos. Inclusive, mandar um salve aqui pros advogados. É. E... não me processa. Uhum. Né? E aí, cara, eu falei, ah, quer saber? Faltava um ano pra me formar. Eu falei assim, eu não vou fazer, eu vou largar isso aqui, não aguento mais. Meus amigos, eu fiz bons amigos, que hoje eu perdi o contato, mas eu tinha uma galera legal que estudava comigo. E eu era bom nisso, assim, eu nunca fui um bom aluno no colégio, mas na faculdade eu era muito bom, apesar de ser extremamente relapso. Porque no colégio é muita decoreba, né? Uhum. Quando você vai pra faculdade, tudo bem que direito você tem que saber muitas regras e leis, mas você não precisa decorar os códigos, né, e as leis. Você pode consultar à vontade, né? Então o que você tinha que estudar mesmo era entender como funciona, sabe, os processos e ter em mente aprender de fato. E isso eu conseguia fazer, sabe? Não sei se ainda é assim, mas faculdade de Direito, onde eu fazia, tinha muita Xerox, né? O cara falava, vai lá na minha pasta na Xerox e tira a Xerox do encadernado X, né? Sim, sim. E aí você tirava uma cópia e lia. E eu era tão relapso que eu não tirava a cópia. Eu chegava na Xerox, pedia a pasta, sentava na escada e lia antes da prova. Caraca. Boa ideia. Economizava uma grana ali. Ninguém ia tirar Xerox antes da prova, cara. Ah, tá. Antes da prova. Era exata, era imediatamente antes da prova. Você não tá entendendo? Não é tipo um dia antes. Uhum. Era uma hora antes. Caraca. Dava pra ler, pô? Ah, eu fiz um curso de leitura dinâmica, cara. Ele chega lá, dá uma olhada na pasta do professor, vê a grossura dela e pensa, eu preciso passar aqui meia hora antes. É tipo isso, exato. Eu sentava na escada em frente à Xerox, que eu não podia ir embora com a pasta, né? Eu sentava ali, tum, tum, tum, ia lendo, ia nos pontos mais importantes, e eu ia bem. Eu nunca fiquei de recuperação e crédito. Não é recuperação, é uma faculdade diferente, né? É. Mas eu ia aprovando, eu ia seguindo em frente. Eu não tive dependências e... sabe? Só que eu realmente não curti. É, você chegou no quarto ano, né? É, exato. Faltava pouquíssimo, você tinha até se formado. Pra quê? Se eu não ia, de fato, exercer, sabe? Eu não me arrependo, na verdade, do tempo que eu fiquei lá, porque eu adquiri bastante conhecimento e tal, assim. Foi legal, assim. Mas não era o que eu queria seguir. Aí eu falei... porque eu tinha essa veia artística. Uhum. Também sempre gostei de mexer com comunicação, né? A gente já falou sobre isso em vários Nerdcasts, que eu com meus irmãos gostávamos de fazer audiodramas em casa, né? A gente fazia no banheiro, recriava a cena do esgoto lá do lixo de Star Wars, sabe? Uhum. A gente trava no banheiro, tinha eco. Ligava o gravador, enchia a pia d'água e ficava lá gritando como se fosse o Luke, Han Solo e Chewbacca e batendo na água pra parecer que tinha um monstro na água e tal. E aí eu fiz fanzine no colégio, fui eleito pro Grêmio, né, a minha chapa, e a gente fazia o jornalzinho da escola. Claro que foi. O professor de filosofia, a gente foi reeleito, não foi só eleito, a gente foi reeleito pro Grêmio, 2 anos seguidos. Tem uma história que você ganhava uma grana no você ganhou uma grana pro Grêmio com as carteirinhas de estudante, né? Então, eu já falei uma vez aqui que se eu for político, nunca vota em mim. Por quê? Essa história tem que ser bem contada, na real. Porque, assim, o Grêmio do meu colégio era uma sacanagem, porque tinha zero estrutura. Tipo, a direção do colégio e tal, eles não te davam nem uma sala do Grêmio. Não existia a sala do Grêmio, uhum. Por exemplo. O Grêmio, vocês são do Grêmio, parabéns. Toma essa faixa e agora desfilem por aí com a sua faixa do Grêmio. Uhum. Então, assim, você era eleito. Peraí, tinha mesmo coisa... uma faixa? Não, não tinha, infelizmente. Seria legal ter uma faixa do Grêmio, tipo Miss Brasil, sabe? Mas assim, era um pra inglês ver, sabe? Assim, de fato, você não podia fazer nada. Porque você não tinha o mínimo de estrutura, você não tinha uma sala pra guardar as coisas do Grêmio. Não existiam coisas do Grêmio pra serem guardadas. Assim, a única coisa que você tinha, de fato, era uma Xerox. Você podia usar a Xerox do colégio. Uhum. E foi o que a gente fez. A gente entrou no Grêmio, aí a gente fez o jornalzinho, que era a única coisa que o Grêmio fazia, de fato, no meu colégio. Fazia um jornalzinho com algumas artes, a parte de cartinhas, que era a parte de bullying da escola, onde você tinha o bullying por escrito e impresso pra todo o colégio ler, né? Você para pra pensar o quão louco isso era. Mas era totalmente aceito, porque a direção do colégio pegava o jornal, lia e tudo bem, né? E era isso que o Grêmio fazia, sabe? Ou seja, o Grêmio era pra você matar a aula no período das eleições, porque você ficava indo de sala em sala tentando convencer os seus coleguinhas a votarem em você, prometendo refrigerante no bebedouro e essas coisas, e botar ar-condicionado nas salas, coisas que você não tinha nem poder pra fazer. É, e depois você virava do Grêmio, você fazia um jornalzinho semestral e era isso, acabou. E aí a gente tava um pouco satisfeito com isso, sabe? Então o que a gente fez? É, nessa época se popularizou muito a carteirinha de estudante pra ganhar desconto nos cinemas, né, da Uni. Né? Você podia ir na Uni, pagava lá uma taxa, era merreca, e você fazia sua carteirinha de estudante, e aí você ia no cinema e comprovava que era estudante e tinha o seu desconto lá de 50%. O que a gente fez? A gente, nós do Grêmio, oferecemos um serviço que era de intermediação de facessão de carteira de estudante. Uhum. Ou seja, eu cobrava uma comissão pra pegar um bando de formulário e levar lá na Uni e fazer a carteirinha de todo mundo. Sim. A carteirinha era tipo R$16, se eu não me engano. A gente cobrava R$19. Uhum. Porque éramos três na chapa, então ficava R$1 pra cada um. Ah, ficava pra você o dinheiro. Claro, caralho, sou eu que tô dando teu trabalho, não tinha onde nem tinha onde guardar esse dinheiro, não tinha sala do Grêmio. Uhum. Então... eu preciso interromper você, porque esse é um momento Alura. Eu não sei se vocês sabem, mas a Alura tem mais de 150 cursos de marketing e administração que podem permitir que você faça o upgrade na sua carreira ou ser recolocado no mercado de trabalho. Ou olha, entrar para um Grêmio. Não é impressionante? Não, então, mas é esse espírito de empreendedor que faz isso, entendeu? Você pode entrar lá e com todos esses cursos, realmente você chega lá e no nosso link tem 10% de desconto, alura.com.br/promoção/GugaCash. Olha aí. É isso, David, continua, por favor. E aí a gente fez, cara, a gente fez muito, a gente fez o colégio inteiro, né? E a gente perdeu vários dias indo lá, era no Catete, a Uni. Ah, você tinha que ir lá levar a gente tudo. Tinha que ir lá e levar os papéis preenchidos e tal, né? Eu tinha 4 carteirinhas de estudante no meu nome. Cobrou pouco. Ele não é? Comissão. Eu tinha uma carteirinha que era minha foto com o nome Victor Kruger. Eu tinha carteira de estudante com várias idades diferentes. Uma que eu tinha 40 anos. É... Não cobrou nem 10%. Tipo, foi barato. Era barato. Não, foi mais de 10%. Não, é. Foi individualmente, 20%. Pra cada um, vocês ficam com menos de 10%. É. Era barato, era assim. Barato. E, tipo assim, a direção do colégio não fez nada pra me ajudar, eu também não ia fazer nada pra ajudar ele, certo? Aí a gente fez. E foi bom, todo o colégio teve desconto no cinema. Uhum. É. Em uma ida ao cinema, o negócio se pagava. Aí eu comprei um computador. Caraca, com esse R$1 de... Deu, cara. Caraca, tu fez pro colégio inteiro. Sim. Porra. Os meus amigos gastaram tudo em maconha. Porra, deu pra comprar um computador, foi foda. Foi. Era aquele computador Frankenstein que a gente ia comprar lá no edifício Avenida Central. É. Né? Sim, ok, mas todos os computadores eram assim. É, exato, né? Não pense que eu comprei um iMac ou qualquer coisa maravilhosa assim, era um monstrinho. Até porque aquele Compaq que tinha no Carrefour era ruim, assim, ele tinha as piores, ele era caríssimo e ele era a pior configuração possível. Mas aí eu sei que depois mas isso deu essa grana, mas o que deu dinheiro mesmo foi a festa do Grêmio. Ah! Essa que foi um negócio complicado, porque a gente antes fez a festa junina, o colégio já fazia a festa junina e a gente movimentou a festa junina. Então a gente conseguiu... A gente era bom nesse negócio. Uhum. A gente foi no McDonald's e conseguiu ter quiosque do McDonald's na festa junina do colégio. Caraca! Pô, isso foi maneiro, cara. Foi, a gente trouxe várias empresas, teve cama elástica, foi uma festa junina bem legal. Olha aí, cara, foi uma espécie de Nerdcon. Foi praticamente uma Nerdcon. Foi a primeira Nerdcon. E aí, a gente fez a festa do colégio, né? Todo colégio tinha a sua festa e o nosso nunca tinha. E a gente falou, vamos fazer a festa do colégio, a gente é do Grêmio, a gente é um órgão oficial do colégio. E a única coisa que a gente tem aqui, de fato, é ser um órgão oficial do colégio. Não tem mais nada. Então vamos usar isso, né? Vamos fazer a festa. A gente foi lá na Max Sims, que é uma boate que tinha lá no terraço, na Torre do Rio Sul. Uau. A gente alugou... A gente assumiu o risco, cara. A gente alugou... Como os um monte de moleque de colégio... Porque a gente falou que era do Grêmio do colégio. Caraca. E a gente tinha um amigo que tinha grana e a gente botou ele como fiador. Era muito várzea, cara. Anos 90, era tudo assim. Era totalmente, cara. Era totalmente várzea. Eu jamais teria alugado a minha boate pra aquelas três figuras grunges cabeludos que apareceram. No... Caraca. Mas a carteirada de Grêmio funcionou, o nosso amigo fiador funcionou. Vocês deram sinal? Tiveram que dar sinal, alguma coisa assim? Não. Eu acho que não, cara. Caraca, porque a gente não tinha essa grana. Eu já tinha gastado todo o dinheiro das carteirinhas. Na época de crédito... A época de ouro do Grêmio dos colégios. A sua chapa do Grêmio se chamava Chapação? Não, era Mi. M-I. M-I de quê? Que era um mascote que a gente tinha, que era um Mi. Parabéns. Sempre. Ele era o sempre... Como é que era esse mascote? Cara, era um boneco de palito bigodudo. Caraca, parabéns, que cretinice, cara. Como que o cara foi eleito? Caraca. Eleito e reeleito. Tinha uma chapa chamada Chapação? Sempre tem. Não tinha. Mas deveria ter, seria bom se tivesse. Tinha chapas sérias, essas nunca ganhava, acho que levava a sério, sabe? A gente prometeu refrigerante no bebedouro, essa merda toda, ar-condicionado na sala. Refrigerante no bebedouro é de fato um sonho, né? É um sonho, né, cara? O que não faria sentido nenhum, você aperta o botão, imagina um negócio com gás, é um míssil, é um míssil na sua cara. Mas a gente fez a festa lá no Max Sims, nem existe mais. E, cara, eu não sei como. A gente não fez nenhum esforço pra isso, mas a festa bombou inacreditavelmente. Todos os outros colégios só falavam dessa porra dessa festa do nosso colégio. Todo mundo queria ir. Os ingressos esgotaram. Era baratíssimo. O ingresso era tipo R$6 que a gente cobrava na época. No dia da festa, eu estava botando gente pra dentro a R$60. Caramba, olha aí. Porque aí virou loucura. Aí virou soprano, sabe qual é? Aí eu ficava na porta e falava pro segurança, libera. Caraca, isso dá dinheiro na mão ali? Dinheiro na mão pra entrar na festa. Caraca. Pessoal desesperado. Vinha as meninas e falavam assim, ah, eu por favor preciso ir nessa festa. O último ingresso que eu vendi, de fato, eu vendi por R$100 e poucos. Caramba. Nossa! Tá maluco. E depois eu comecei a botar as pessoas pra dentro por R$60. Eu meio que tabelei o preço. Ah, porque o ingresso de papel mesmo. É, a gente tinha um ingresso de papel. Aí depois não tinha mais papel, você começou... Porque assim, sobrou uns, sabe? Ah. Mas era pouco. E aí na porta a gente começou a vender overpriced. Primeiro a gente começou a vender normal, só que começou a vir uma multidão de gente, a gente começou a fazer o preço subir. Você virou cambista da própria festa. Então, na verdade, não é cambista da própria festa. É, a gente vendeu em lotes, só que os últimos lotes foram escalando tá muito certo. Rapidamente. É demanda. Mas hoje em dia é assim qualquer evento. Tem o primeiro lote que é mais barato, tem o segundo lote que é mais caro e por aí vai, entendeu? Supply and demand. Que a festa tava paga. Com os ingressos que a gente vendeu, ela se pagou, tava tudo certo. O nosso amigo não ia ser mais, sabe, o agiota ia quebrar as pernas dele. Tava tudo certo. E aí, cara, eu lembro que foi tanta gente que lotou, assim, lotou... Do nível que eles falaram assim, não entra mais ninguém, porque a gente botou todos os ingressos pra dentro e, sei lá, umas 300 pessoas extras que a gente ficava falando pro segurança, pode deixar entrar. Então chegou num nível perigoso de gente dentro do lugar, assim, tava super lotado. E aí lotou uma boate que tinha no shopping. Acho que era... Qual era o nome? Tinha uma boate... Tinha Tiziano. Tiziano, né? Tiziano. Sim, também. Que, cara, lotou a mega balada e lotou a balada secundária. Secundária. De tanta gente. Isso aí. Aí eu saí com dinheiro, mano. Aí era churrasco todo dia. Ah, e teus amigos devem ter... Porra, se estragaram, mano. Empreendedor, tá, cara. Mas isso tudo era no colégio. Você tava mudando de faculdade aqui antes. Você tava... Você estudou é verdade, 4 anos eu de direito. Super... Caraca. Foi um flashback aqui. Foi Tarantino agora. Aquele parênteses de flashback gigante no meio da história. Que a gente nem sabe por que tava aqui, né? Nem sabe como é que chegou aqui. Mas aí... Ah, porque eu tava falando de criatividade, que eu sempre... Negócio de fanzine e tal. E aí, cara, eu sempre que gostei de ser criativo, mas nunca tive esse incentivo, nem em casa... Pô, acho que desconhecimento dos meus pais e no colégio também não, por incompetência de todos os envolvidos. Salve minha professora de história, que ela de certa forma incentivava o lado criativo dos alunos, que a gente fazia pecinhas sobre o que a gente aprendia nas aulas e tal. O resto era tudo morte à criatividade, sabe? E, então quando eu falei, ah, eu tinha esse lado criativo, eu gostava, eu via os trabalhos da galera, né, o Momos e o outro pessoal que fazia faculdade de desenho industrial. Aí eu falei, quer saber? Eu já tô trabalhando aqui no motel mesmo, tô ganhando minha grana. Eu vou fazer desenho industrial, vai que, né? Vai que dá certo, vai que eu viro um designer. Mas era um lance mais assim, tipo, vou fazer isso porque é melhor. Não, não porque você não pensava sair no motel um dia na vida. Você tava ok com essa vida. Não, não, não. Assim, despretensiosamente, eu poderia pensar assim, eu posso dar certo aqui como designer, se eu, né, descobrir alguma coisa boa que eu goste e tal. Eu entrei pra design, mas eu me inscrevi na parte de projeto de produto, né? Uhum. É, o curso, ele vai simultâneo, tanto programação visual... Hoje em dia eu não sei mais como é. Na nossa época, tinha programação visual e projeto de produto. Uhum. Então, você tinha um curso básico que atendia os dois, e aí quando você chegava, sei lá, no terceiro período, quarto, ele que separava, né? Você ia fazer programação visual, que era mais focado nisso, ou você ia aprender matérias mais focadas em produto em si. E eu queria fazer produto, sabe? Tanto que eu fiz cursos extras, eu fiz aula de maquete com o professor, sabe? Eu gostava bastante. E é muito engraçado, porque eu entrei na faculdade, e aí, nas primeiras aulas de produto que a gente fez, o professor mandou a gente fazer coisas, já tem uma feira na faculdade, uhum. E aí o professor mandou a gente fazer coisas com itens reciclados, né? E aí eu fiz um porta-CDs de rolhas e palitos de madeira, sabe? Palitos grandes, assim, de churrasco, sabe? Sei. E era um porta-CD bem maneiro, na época que existia CD, uhum. Né? E aí eu me achei o gênio do design e fiquei vangloriando esse porta-CD por semestres, cara. E era só um porta-CD de rolha, sabe? É. Mas é algo que eu achei maneiro de fazer e tal. E... Porque, assim, quando eu fiz, o professor achou realmente foda um aluno do primeiro período, sei lá, segundo, tá fazendo algo assim. E ele comprou um nessa feira. Aí fudeu, né? Não. Aí eu falei, nossa, eu sou foda pra caralho. O novo professor... Stark. É, mas eu gostava pra caralho do Philip Stark. E aí eu falei, o professor comprou, meu. Não comprou de mais ninguém aqui. Comprou meu porta-CD de rolha, meu. Então é... É isso aí, essa é a minha carreira. E quanto tempo você estudou isso? Porque você não se formou, né? Puta, boa pergunta, porque na faculdade de desenho industrial, o meu período era fatorial, né? Eu ia repetindo uma porrada de coisa que eu achava um saco, e porque eu simplesmente deixava de ir, uhum. Né? Porque eu estava em uma má companhia, a do Sr. K. Mas o Sr. K se formou. O Sr. K se formou porque eu deixei, né? Porque eu me afastei dele. Porque eu larguei a faculdade... Pra trabalhar no Jovem Nerd, mas pro final assim. E aí ele teve um fôlego pra terminar a faculdade dele. Porque enquanto estávamos nós dois lá, ou a gente estava no saguão julgando as pessoas, ou a gente estava no Bar Lagoa comendo alguma coisa com mostarda escura. Era isso. Era essa. Isso era a nossa vida na faculdade. A gente também ia muito no Cachorro Quente. Tinha uma empada de queijo que era boa pra caralho. É, uma das coisas que eu mais lembro da minha faculdade em Ribeirão Preto era o Cachorro Quente, que era sensacional. Quando eu fui lá, eu tentei encontrar ele não existe mais. É claro que é. É isso que fica na memória da faculdade, a comida. É a comida, é verdade. Mas aí você tava na faculdade de design, tava avançando, apesar de você não ir pras aulas. E aí você se casou? Eu tava avançando de lado. É. Mas assim... Alguma coisa eu tava tirando de lá, que era conhecimento, sabe? Assim, por mais que eu não passasse de período, propriamente dito, eu tirava conhecimento das aulas, sabe? Porque eu não gostava do processo cansativo das aulas, de ficar refazendo as coisas e tal. Mas eu gostava de aprender as coisas. Uhum. Eu só não gostava de ficar ali fazendo exercício. E assim, a faculdade de desenho industrial, em boa parte dela, nos primeiros períodos, você tem que desenhar muito e tal. Eu achava um saco essa parte, entendeu? Eu queria... fazer mais produtos, o que você tem que desenhar no final das contas, porque você não, né, você, ninguém fica fazendo produtos de barro e mandando para as fábricas, né? Mas essa parte me desagradava. Mas aí, sim, eu casei em 2001, se não me engano. Meu primeiro casamento. Sou divorciado e casado novamente. Então, a vida tava estável, você casou, a vida tá estável para você, né? Mais ou menos. É, tá, mas... Não, mas okay, o casamento durou um ano. O casamento durou um ano. Caramba, então foi tão um ano estável só. Assim. É, verdade. É. Verdade. Não, mas eu digo assim, em termos de... Ah, ok, eu tenho meu emprego, eu tenho minhas atividades... Ah, não, sabe, sim, isso tava. Tá razoavelmente estável, assim. E foi nesse período que você conheceu o Jovem Nerd? Como que começou essa parte? É, quando eu casei, quando eu tive o meu primeiro casamento, eu já conhecia o Alexandre, a Agatha, a Andréia. A Andréia foi no meu casamento, inclusive. É mesmo? Eu acho que ela foi, né? Foi a Agatha... A Andréia não foi, né? A Agatha que foi. A Agatha foi, acho que a Andréia não foi. É, a Andréia conhecia a minha ex-esposa, mas não foi no casamento. Como que vocês conheceram elas? Então, eu conheço a Agatha e a Andréia desde criança, na verdade. Porque a gente se conhece de São Lourenço. São Lourenço. Ah. As famílias se encontravam nos carnavais. É, meus pais, quando a gente era muito criança, sei lá, tinha 4 anos de idade, eles resolveram ir para essas estâncias hidrominerais do sul de Minas. Lugares mágicos, longe do centro urbano, seguros, né? Onde só tinham cachaceiros e charreteiros. Sim. E não necessariamente eram pessoas diferentes. Mas era São Lourenço, pra quando eu era criança, era um lugar muito legal. E era um lugar realmente seguro, principalmente pra quem mora em centro urbano, né? Que tem todos os problemas possíveis, né? Então você ia pra uma cidadezinha pequena, onde todo mundo se conhecia, tinha pouca gente e tal. Era um lugar que meus pais podiam ficar lá jogando videopoker no hotel, o que era legal na época, pelo menos parecia, porque ninguém reclamava. Uhum. Eu cheguei a jogar, inclusive, enquanto menor de idade. Claro que você jogou. Mas eles podiam conversar com os amigos, jogar buraco, jogar bingo. Tinha bingo no hotel, bingo de, sabe, B23. Gente, o mundo... Mas aí esse bingo não era dinheiro, esse bingo você... Ou era, não, você comprava, era dinheiro realmente. Ou então você ganhava... Tinha leilão de antiguidade. Tinha também. Leilão. O São Lourenço, ele sempre flertou com cassino. Porque a história de São Lourenço é engraçada, que assim, São Lourenço era pra ser... Las Vegas. Não, não é Las Vegas. Tem uma cidade nos Estados Unidos que se fudeu. Atlantic City. Exatamente. São Lourenço era pra ser Atlantic City brasileira. Porque tava tudo pronto pra ter o cassino de São Lourenço, que ia levar São Lourenço à potência. Mas isso lá... Na época do cassino da Urca. Isso. E aí, quando o cassino ficou pronto, que agora vai, não sei o que lá, aí proibiram o jogo no Brasil. Ai, São Lourenço. E aí derrubou São Lourenço, que se segurou como uma estância hidromineral por séculos. Mas a gente ia pra lá, e aí, meus pais, muito criativos como eram, entraram nesse loop, nesse dia da marmota. Duas vezes por ano, a gente ia pra São Lourenço. Carnaval e Semana Santa. Carnaval e Semana Santa. Ficar no hotel? E a família da Agatha... Isso. No hotel. E aí a família da Agatha e da André faziam a mesma coisa, e aí... Tinham galera... outras famílias, tinham tipo umas quatro, cinco famílias que ficaram amigos e só se encontravam no Carnaval e na Semana Santa. É como se você estivesse num loop temporal e abrisse uma porta e você pudesse ver aquelas pessoas só nesse momento. Apesar de todos morarem no Rio de Janeiro há alguns minutos uns dos outros. É. Mas eles só se encontravam de fato em São Lourenço. E aí, cara, a família da Agatha e da Andrea era uma dessas. E aí a gente se conhecia desde pequeno, desde criança. A família da Agatha ainda se desviava um pouco, eles não iam todos os anos pra São Lourenço. Às vezes eles iam pra Caxambu. Eles davam uma variada no circuito das águas, vamos assim dizer. Mas então, eu conhecia elas dessa época. Mas quando chega na adolescência, você quer se libertar disso, né? Você quer se parar de viajar com seus pais, principalmente pra uma estância hidromineral, onde só tem charreteiro e cachaceiro. É. E aí a gente, todos os adolescentes pararam de viajar com os pais, e aí a gente perdeu o contato. E aí quando eu entrei na faculdade de desenho industrial, que o Momos me apresentou o Jovem Nerd, e eu vi que o Jovem Nerd namorava a Agatha, eu, caralho, não acredito. Caramba, então vocês conheceram elas em situações diferentes. Diferentes. Totalmente diferentes. Foi uma coincidência. Conheci a Agatha graças ao meu amigo Guilherme, com quem eu gravava Midnight Dance. O meu amigo Guilherme namorou a Agatha durante um período, aí eles terminaram e aí acabei ficando com a Agatha. E eu apresentei para o meu amigo Guilherme, em contrapartida, a Anne, a atual esposa dele. Ah, que legal. Que é a mãe da filha deles. É, tipo, deu tudo certo. Que legal. Mas teve uma época que você já me contou algumas vezes que você trabalhou na banda do pai da Agatha. É, isso. Quando eu, nesse negócio de preciso trabalhar, preciso de dinheiro, o pai da Agatha me deu essa oportunidade. Você era o road da banda, não é? É, eu comecei a dirigir, né? Eu tinha 18 anos e pegava o carro da minha mãe, trabalhava pra ele e pro guitarrista da banda. Uhum. É, trabalhava meu sogro porque ele não precisava, na verdade. Ele tá sendo brother e sabe, me dando aí uma oportunidade de trabalhar, de me dar dinheiro de alguma forma. O guitarrista que precisava de tinha amplificador, tinha guitarra, tinha violão, tinha não sei o que, tinha que. Aí no início tinha que afinar a guitarra, o violão e passar som. Eu não sei tocar porra nenhuma, mas eu fazia lá. Uhum. Afinando, eu limpava as cordas no final, aquele negócio. Uhum. Guardava tudo, levava, buscava e levava na casa dele, né? E aí era isso, eu usava o carro, ganhava R$50 de cada um por festa, festas longas, festas de 5 horas pra cima, então. Entre 18 e 19 anos eu tava fazendo isso. Festas de judeus. verdade, parece piada, mas não é. O senhor M fez uma carreira dentro da colônia judaica no Rio de Janeiro. Ele começou a aparecer, meu sogro, o senhor M, compositor, trabalhou, teve muita música de novela que ele compôs com Carlos Cola, etc e tal. E aí ele começou a fazer festas, né, de casamento, etc e tal. E aí ele começou a aparecer na colônia judaica e aí tinha uma outra cantora que também tinha uma banda, até onde eu sei, e aí ela veio que, ei, esse cara tá ganhando espaço aqui na Corona de Dark, ele nem é judeu, mas ele, as pessoas gostam dele e tal, e era meio que a concorrência, aí eles decidiram se juntar e eles formaram a banda. A gente pode falar o nome da banda? Pode. Ela não existe mais, né? Não. Apesar de ser o nome da mulher, né? É o nome dela, da ex-sósia dela. Varda. Varda. Banda Varda. Isso. Ou você, eu chamava de Vanda Barda. Vanda Barda. Mas eu gostava mesmo de chamar de Agresson, que eu falei, vocês têm que fazer um rebranding. Agresson. A banda Varda... O Azaghal queria inventar nome. Ah, porque eles falam assim, ah, mas a banda é o nome da Varda, ninguém inventa o nome pra banda e tal. Aí o Dave sugeria Agresson. Agresson. Que é o grande concorrente da banda Varda, Vanda Barda, era o Celebrari. Celebrari. Celebrari destruiu tudo. Tomou o mercado de assalto. Mas o... Depois os sobrinhos de DJs destruíram o Celebrari. Mas aí, assim, a gente ia muito em festa. Então, cara, era muita festa de rico que eu ia, cara. Eram as festas sinistras, maluco. Os casamentos e os bar mitzvah. Casamentos, bar mitzvah, demais. Fui em vários. E aí eu ia de terno. Eu tinha que estar de terno. Apesar de ser o roadie, eu tinha que estar de terno. Sim. Tinha que todo mundo na beca e tal. E aí... Você não tá entendendo. Era festa... Topzera. Topzera. Alta sociedade. É isso aí. E aí eu, tipo, eu li muito durante essas festas, porque eu ficava lá na coxia durante 5 horas de festa, porque tinha o jantar, tinha não sei o quê. Você não jantava? Não, eu jantava. Você comia caviar, essas coisas? Eu comia o que conseguia. Algumas festas tu conseguia... Era mais liberado, tu podia circular lá, pegar os canapés. Caraca, você é muito jovem nerd mesmo. Você tá numa festa, já tá lá dentro, você não precisa penetrar, você já entrou. Você tá de terno. Mas às vezes os caras vinham dar esporro, vocês não podem ficar aqui. Como o cara vai saber quem é você? Então, é um trabalho. Jovem. Não. Bota um kipá, meu irmão. E você é mais um amigo do Bar Mitzvah. Como eu tava de terno, eu conseguia. Aí, é o que eu tô falando. Não. Puta que pariu, mas cara, às vezes os caras falavam, dava esporro, não pode ficar aqui. Às vezes a gente tinha que comer... Você sabia o nome do aniversariante, não sabia? Tinha que saber, a festa do fulano, não é? Quando o cara vier, não pode ficar aqui, aí, por quê? Eu sou amigo do fulano? Sou amigo do Jacó, sei lá, Isaac? É tudo Jacó, Isaac? Não, os cerimonialistas sabiam, ele era sempre a mesma galera, eles conheciam a gente. Ah, mas se o cara te conhecia, tu fala, pô, cerimonialista, eu vou ficar 5 horas ali atrás, deixa eu comer caviar aqui. Foi aí que eu comecei a comer comida japonesa, essas festas aí que eu provei. Aí sim. Bom. Mas aí eu li muito. Sempre vai sobrar comida nessas festas. Sempre. Talvez não sobre doce, mas a comida... Não, no final pegava doce pra cacete. Ah, mas é isso aí, amigo. Cara, em vez de focar no salgado, focava no doce. Aí, 40 anos depois... Tô o cara na mesa de cirurgia. Mas eu li, ó, Duna... Fundação, cara, li muito livro na coxia lá, enquanto... Essa é, pra mim, a trilha sonora de Duna é pagode dos anos 90, sabe qual é? Porque eu li Duna todo, era assim, no fim da festa, sempre entrava no pagode, aí, mal acostumado, você me deixou mal acostumado. E aí eu lendo Duna, com os seus Atreides, então volta o verme da areia, a especiaria tem que fluir. Pra mim, um momento muito louco da vida. Você acaba formando a ligação, né, entre aquilo que você leu... Porque como é lido, você tá montando uma imagem na sua cabeça e essa... Sim. E isso tá lá. Eu escuto o pagode dos anos 90, me vem Duna na cabeça. Vermes, especiarias, e Atreides, cara, Harkonnen, né? É muito louco. Mas isso foi antes da faculdade? Eu tava na faculdade, começando a faculdade e tal. E o nerdão, cara. Nerdão jogando RPG, adoidado, madrugadas adentro com os amigos e tal... Você era bem nerdão mesmo, né? Textbook nerd, assim, né? Muito, muito nerd. Videogame, de RPG, de quadrinhos, assim, textbook, o clássico. E como é que vocês ficaram amigos, cara? Porque vocês eram completamente diferentes nisso. Eu imagino o David chegando assim, vamos ali comer uma mostarda escura e depois a gente vai pra boate, não sei o quê. Então, o Azaghal chegava assim, vamos sair, então eu falei assim, Azaghal, mas é que eu tô de pijama, não posso sair. A gente começou a se aproximar mais, que a gente se conheceu com os amigos em comum e tal, quando surgiu os blogs. E aí, isso em 2002 mesmo, o Wig tinha uma ferramenta de blog chamada Blig. Uhum. E você se cadastrava lá e você criava um Blig / alguma coisa, né? O nome do seu blog. E aí você usava a ferramenta de publicação lá. E aí, quando nessa época eu tava muito pilhado por causa do episódio 2, que ia estrear o episódio 2 de Star Wars. Uhum. Que ano foi isso? 2002. O episódio 1 estreou em 99. E em 99, com a internet já rolando, foi a primeira vez que eu vi a expansão de um hype, além de só eu quero ver esse filme, entendeu? Porque na época do episódio 1, tinha um site chamado TheForce.net, que tinha um fórum, e aí lá tinha coisas que vieram, tipo assim, começou a aparecer os primeiros fanfilmes de Star Wars, e memes, e coisas engraçadas, e tipo assim, nem tinha esse nome meme, sabe? Eram simplesmente a galera falando de Star Wars o dia inteiro, todo mundo empolgado com os novos filmes e tal. E aí, quando o episódio 2 começou a vir, tipo, tava despontando aí o episódio 2, as ferramentas de blog apareceram, e aí o Azaghal, que era esse cara que conheci na faculdade e tal, falou que ele tinha um blog, tinha criado um blog lá. E, Amazing Pixel. Uhum. Amazing Pixel, exatamente. E aí eu falei, pô, eu vou também, ué. Maneiro. Eu já trabalhava com internet desde o colégio e tal, já tava muito conectado, muito online e tal, e era uma coisa nova. Aí eu pensei, pô, vou criar meu blog também, mas o que eu faço? Aí eu lembrei dessas paradas maneiras do TheForce.net, de, pô, acho que eu vou criar um blog onde eu pegue essas coisas engraçadas que eu vejo pela internet e eu vou... Era tipo uma curadoria, sabe? De coisas engraçadas. É, blogs eram isso, né? É, era isso. Pegar coisas engraçadas na internet e colocar lá. E aí, qual pode ser o nome desse blog? Eu certamente quero fazer alguma coisa nerd, porque eu era o Classic Textbook Nerd, né? Aham. Uhum. E eu queria falar de Star Wars e tal, e pegar as coisas engraçadas que eu vi no TheForce.net. Assim, ninguém tava vendo isso, era só entre nós, os amigos, né? Tipo, publicar e ver, ah, que legal, tá publicado. E aí mandar, sabe, o link pra Zagal e pros outros amigos. E aí, na hora de inventar o nome, eu lembrei de episódio dos Simpsons, que a Lisa, de uma piada, que era a Lisa, era assinante de uma revista chamada O Jovem Cético. Não é uma piada, é tipo... É uma definição de personagem. É claro que a Lisa, com 8 anos, assina um periódico chamado O Jovem Cético. Porque tinha isso antigamente, né? Tipo assim, o jovem engenheiro, o jovem... Uhum. Sabe, a versão júnior de qualquer coisa, de conhecimento e tal. Então a piada nos Simpsons é que ela assinava O Jovem Cético, né? E na hora de fazer assim, se eu fosse assinar um periódico, uhum, qualquer nessa vibe da Lisa... certamente seria O Jovem Nerd, entendeu? Que era uma variação do O Jovem Cético, que era uma piada dos Simpsons. E é legal que é um nome muito bom, né, cara? É um nome que... Ele acaba não passando essa ideia que o Jovem Cético passava na piada. Aham. Uhum. Mas ele acaba formando um nome muito legal, né, cara? E ele é um radar, que ele detecta automaticamente o tiozão hoje em dia. Ah, vocês são do Jovem Nerd, não tão jovem. Bora, cara. Vai mudar o nome do site. Mas, nossa, o cara mesmo a gente sabe que é tiozão. Por isso que agora que eu sou o Alexandre Tony do Jovem Nerd. Ah, agora você não fala mais que você é o Jovem Nerd. Não, eu falo que eu sou do Jovem Nerd. Porque Jovem Nerd é uma marca muito maior do que... Tá preparando pra vender? É, isso aí. Empresas foram feitas pra serem vendidas. Tipo assim, aí que começou a fazer essa curadoria, botava coisas engraçadas do TheForce.net e tal. Só que aí, eu e o Azaghal começamos a trocar. Tipo, olha que legal que eu postei. Aí o Azaghal, olha que legal que eu postei e tal. Isso aqui. Mas o blog do Azaghal era de mulher pelada. Era basicamente. Quando a gente criou a nossa empresa, que também se chamou Amazing Pixel, em homenagem a esse blog que o David tinha... Sabe por que chamava Amazing Pixel? Porque eu adorava ver aqueles vídeos policiais chamados Amazing Videos. Que no final das contas eram uns pixels gigantes, porque eles davam uns zooms digitais pra ver o acidente de carro, sim, né? E no final a tela nos quatro quadrados só piscando, sim, né? Exato, de todos. E aí eu falei, pô, esse programa Amazing Pixels. E aí, puta, vai ser o nome do meu blog, Amazing Pixels. Só que aí o Azaghal começou, em algum momento ele decidiu fazer uma montagem de Photoshop, os dois fazendo desenho. Comecei a sacanear o Jovem Nerd, é isso. Ele fez uma montagem de Photoshop com a minha cara... No corpo de Homem-Aranha pelado, obeso, é. Aí eu comecei a fazer montagens com ele também, publicava no Jovem Nerd e ele publicava as montagens comigo no Amazing Pixel. Tem duas montagens que eu fiz que eram perfeitas. A do bebê. A do Jovem Nerd bebê ficou assustadoramente bem feita, que era um bebê deitado. Acho que ainda tem. Tem. Era um bebê deitado com o rosto do Alexandre. Era um ele terror, achou cara. O ângulo perfeito, a iluminação, tava tudo casando. É muito horroroso. E o Jovem Nerd de Pikachu fudido. que era uma criança de pijama de Pikachu. Isso. E eu botei tua cara no lugar da criança e ficou, parecia que você tinha vestido aquele pijama um dia. E aí, tipo assim, isso que aproximou a gente, né? Essa guerrinha photoshopica. Essa guerrinha, exatamente. Ah, a gente começou a ficar mais brother por causa dessa guerrinha. Porque aí, isso hoje em dia chama collab. É mesmo. Naquela época era só duas pessoas se sacaneando. Mas a gente... Porque aí o que acontecia? Eu zoava ele no meu blog. E olha aí, Jovem Nerd, toma essa, não sei o que lá. E aí, ele me zoava no dele. Então, criou esse fluxo de amigos que não eram comuns. Aí um no blog do outro pra ver o que, que eu tava aprontando, sabe? É, aí a gente começou a, tipo, ir em lan house, jogar Counter-Strike, esse tipo de coisa. Foi aí que surgiu a Atalaia Jurubelo. Atalaia Jurubelo. É, mas é engraçado que o Dave, ele não era esse textbook nerd, porque ele ia pra balada e fazia essas coisas, mas ele gostava das mesmas coisas, né? Eu nunca gostei de videogame. Eu sempre gostei das paradas sociais. Apesar de odiar a gente hoje em dia... Por exemplo, jogar videogame em casa, eu achava um boring. Mas se a gente fosse pra uma lan house jogar Counter-Strike com uma galera, eu achava maneiro, sabe? É, o RPG era muito maneiro por conta disso. Juntava social. Uma galera e ficava falando merda a madrugada dentro, sabe? Rindo. Porque era um lance criativo, assim, meio humorístico, meio sacana também, né? Total. É, mas é o aspecto social, né? Que era mais legal. E aí junta essas duas coisas, sabe? E eu sempre gostei... O JP, na verdade, né? Me introduziu aos quadrinhos, né? Então eu gostava de ler quadrinhos. E sempre gostei muito de filmes. Não, você é um maluco do filme, cara. Você assistiu todos os filmes. Hoje em dia eu tô fraco, mas quando eu era mais novo... Porque eu não conseguia dormir cedo. Eu não gostava de dormir cedo. Eu odiava. Então eu passava madrugada adentro vendo TV. Eu via a TV... Eu via todos aqueles filmes de madrugada que passa sessão de gala... Sabe, esses filmes que ninguém vê porque é tão obscuro que só passa de madrugada na TV. Eu assisti a TV até acabar a programação, avisar o que, ia passar no dia seguinte e desligar a TV. Hoje em dia não existe mais isso na TV. É. Fala, gente, a gente tá tirando a TV da tomada, volta amanhã. É, era bem isso mesmo. Mas naquela época existia, acabar. O cara vê assim, gente, é o último filme de hoje, são, sei lá, 4 da madrugada... Amanhã vai passar, sei lá, isso, e a gente vai dar uma desligada agora, vai dormir. 7 horas, bom dia, Brasil. É, era isso mesmo. E no SBT tinha aquele satélite que ia alvejando o Brasil. Mostrando onde tinha as transmissoras do SBT. Tocava o hino, às vezes. Acho que tocava. Tinha uma que tocava o hino também, não... então, parecia bandeira. Acho que era no SBT também. E acho que teve uma época que o SBT... Não, acho que o SBT tinha o satélite alvejando o Brasil. E depois tinha o hino, eu acho. O que eu achava maneiro, assim, era ter o locutor falando quais seriam os programas que passariam no dia seguinte. É, exato. Passava toda a lista. E eu ficava pra ver, vamos ver o que vai ter amanhã. Aí, é porque falava qual ia ser o filme. Exato, e eu já ficava, opa, madrugada é mãe, promete. E aí, tipo, de segunda a quinta, né, eu assistia Globo e SBT, né, porque a Globo passava muito filme de madrugada. Sexta-feira era a Bandeirantes da Manchete, né? Esses eram os dias. Tá, mas em algum momento esses blogs se juntaram, né? Então, mas aí o que aconteceu? Com o tempo, quando você começa... A criatividade, cara, é uma parada que tem que ser estimulada, né? Você não senta assim e é eureka. Né? É, não existe gênio criativo. Você tem que estar convivendo com coisas criativas e absorvendo isso. Isso tem que estar cozinhando na sua mente. E aí começa a nascer suas próprias paradas, né? Então, assim, ó, beleza. Nós dois, separadamente, crescemos com esse ímpeto criativo, porque a gente criava coisas independente disso, né? Tinha um ímpeto criativo. Então, quando a gente começou a direcionar isso e ser impactado por outras pessoas criativas na internet, começou a cozinhar também na mente, né? Dos dois. E aí, o Jovem Nerd passou a ser um blog que tinha curadoria de coisas engraçadas da internet, e aí começou a ter as próprias coisas que a gente criava. E a primeira coisa que eu me lembro que era um conteúdo original era as eleições de Star Wars. Porque em 2002 teve, né, eleição para presidente, corrida eleitoral. Então era um hype, todo mundo falava nisso e tal. E aí comecei a fazer as montagens do Darth Vader, do Han Solo, de todo mundo concorrendo à presidência da galáxia, entendeu? Uhum. Pegava uma foto do debate e aí trocava, botava o Darth Vader em cima dos candidatos e aí fazia um texto embaixo, tipo o Darth Vader falando alguma coisa e os outros réplica e não sei o que e tal. Era tipo um Caceta e Planeta Nerd. É, era legal, assim, que era muito humorístico. Eu falei isso por quê? Porque o Cassius Planeta fazia isso com as novelas, né? Ele pegava as novelas e dava uma sacaneada, fazia uma sátira e tal. Uhum. Então, era humorístico, mas era sobre Star Wars, assim, era sobre esses temas. Logo depois, começou o Big Brother pela primeira vez, e esse negócio de reality show era uma novidade, era uma coisa muito inovadora na TV. O Zoológico Humano. É, o Zoológico Humano e tal. Hoje eles chamam YouTube. É. Eles não estavam errados. E aí, eu lembro que a gente pegava fotos da casa do Big Brother. No site tinha as fotos da casa vazia. Cara, era uma resolução hoje em dia tão não, merda. Horrível. Eram os quadradinhos, era quase uns ícones. É. E aí, a gente pegava as fotos da casa vazia e a gente recortava os personagens também. E aí, fez o Big Brother Star Wars, entendeu? Então, foi uma boa ideia isso. Começou a espalhar pelos amigos. Como não apareceu um negócio original, que ninguém fazia, os amigos mandavam pros amigos deles, e aí tinha uma galerinha. Tinha uma galerinha, tipo umas 150 pessoas acompanhando, né? Todo dia a gente fazia uma montagem diferente e postava com um textinho embaixo, fazendo as nossas piadas, nossos diálogos, etc, né? É tipo assim, escrevia o nome Darth Vader entre colchetes e negrito, né? E aí do lado o textinho, aí embaixo, Han Solo, aí o textinho, entendeu? E aí, toda semana tinha paredão. E aí, os 150 pessoas que conheciam isso votavam. Já, que maneiro, cara. É. E aí, eliminavam alguém, entendeu? E aí, no final do Big Brother Star Wars, a gente fez umas 13, 15 semanas disso. No final do Big Brother Star Wars, o Darth Vader, ele acho que é eliminado, mas aí ele mata todo mundo lá e... e o Luke vem e explode. E aí, não, aí você descobre que a casa, né, do Big Brother Star Wars era na Estrela da Morte. E aí, no último capítulo, o Luke vem de X-Wing e explode a casa. Né? E, tipo assim, a gente ficou muito empolgado. E aí começou a Casa dos Artistas, claro que era a cópia. Começou, né? Era a cópia do SBT, bizarra, aquela que marcou, que tinha o Supla, que tinha o Frota, que tinha essa galera toda, né? Era boa essa. Essa eu assisti. A primeira Casa dos Artistas, exatamente. Era a versão SBT do não licenciado do Big Brother. Fazer meu próprio Big Brother. Exato. Aí a gente inventou a casa. Aí a gente inventou a casa dos heróis. E o Azaghal começou a contribuir também, fazer uns posts juntos comigo. E aí a gente começou a trabalhar, tipo, virar uma dupla criativa, entendeu? Era casual ou tinha um trabalho assim? Não, agora a gente tem que parar. Não, e pensar... era um trabalho. Já tinha virado todo trabalho. Todo dia. Todo dia. Era um hobby diário. E aí aí a gente fez a casa dos heróis. Pegando as fotos da casa dos artistas, tudo, e aí tinha... De noite, só complementando, né? Todo dia de madrugada, né? É, sim. É, de noite, noitão, madrugada, né? Foi aí que você começou a não ver mais os filmes. É. Exato. E aí a gente colocou na Casa dos Heróis, na época, né? O que tinha de filme, se foi em 2002 pra 2003, já acho que já era 2003. Tinha Hulk do Lu Ferrino, tinha Batman. O Batman... Tinha... Só que era o Batman Adam West, né? Isso. Tinha... A gente pegava os heróis que tinham de filmes, tinha Wolverine. Séries. Tinha o Wolverine já, porque já tinha o filme dos X-Men, né? E tinha a Mística, era um problemaço na casa, né? Porque a Mística se transformava em qualquer pessoa. Então... Confundia as pessoas e tal. E aí a gente fez a mesma coisa, tinha paredão, tinha não sei o quê. E aí no final eu lembro que, cara, eu realmente lembro do último post, que era o último capítulo. Eu trabalhava já em uma agência digital lá, a DMN e tal. E a gente varou madrugada, tipo, viramos uma noite fazendo o último post. Que aí o último post tinha que resolver toda a história. O Sauron entrava na era casa. Era uma loucura. O Wolverine corta o sabre de luz do Doku. É uma maluquice assim. É, ele cortou. E aí tinha... A gente, tipo assim... O Sauron entrava na casa. A gente criou uma storyline. Não era só um monte de piadinha solta, sabe? Uh-huh. A gente criou uma storyline... E no final teve um confronto. E a gente fazia as montagens todas dos heróis com os vilões e o Sauron no meio da história e tal. E aí o Wolverine, sei lá, corta os dedos do Sauron e tal. E ele explode. Cara, e aí eu lembro que foi a primeira noite virada fazendo Jovem Nerd. Foi assim, viramos a noite, postamos essa porra, 8 horas da manhã. Tem que trabalhar. Botar roupa e ir pro trabalho. Aí a gente falou assim, caraca, o que tá acontecendo, cara? A gente... Né? O que que isso vai virar, né? Aonde que a gente vai com essa que porra? Que comprometimento é esse, né? Porque tipo, não... exato. Caraca, que maluquice. Mas era muito maneiro fazer isso, sabe? E aí, dali, a gente foi seguindo. A gente fez Big Brother Hogwarts, vários Big Brother. Não, depois a gente também fazia versão resumida. É, e aí começou a aparecer versões resumidas que era... a gente simplesmente pegava um screenshot do filme, de vários momentos específicos dos filmes, momentos impactantes e tal, e a gente, na mesma, ia refazendo a história do filme, só que com piadas. Era mais fácil, texto. Porque não tinha foto montagem. Era só piada em texto. Mas né? tinha que bolar os textos. A gente fez também de foto montagem o Toon City. Toon City foi muito maneiro. Era o Sin City, que na época, isso foi em 2005 já. Uhum. O Sin City, que na época, porra, estourou, foi... Caraca, que foda esse filme, etc. Filme baseado na obra do Frank Miller. Do Frank Miller, né? E a gente. E era aquele filme noir, e a gente adora essa estética noir e tal, violenta. Só que a gente fez só com desenhos animados. Então tinha o Pernalonga, tinha o Patolino Frajola. Sim, era bem foda. Era uma coisa meio Roger Rabbit, só que extremamente violenta no estilo Sin City, né? Pô, isso é muito legal, cara. Isso existe ainda? Isso tá no ar de algum jeito? Não. E tem guardado isso? Não. Não. A gente perdeu porque... Perdeu num dos backups, numa dos tinha mudança backup, de servidor e aí mudança tal. De servidor e aí a gente achou que tinha backup, só que não tinha. É o famoso quando você tem um, você Nossa, não tem Nossa, que triste, cara. É melhor assim. É melhor, deixa lá enterrado. Talvez não fosse tão engraçado vendo hoje, depois de tanto tempo, mas ainda assim é um negócio muito legal, cara. Vocês deviam voltar a fazer isso, vocês deviam voltar a ter esse tipo de conteúdo no site. Então, a gente é engraçado, quando a gente começou a fazer Nerdcast e outros tipos de conteúdo, fazer o Jovem Nerd News, né, que hoje é Nerd Bunker, a gente tinha esse, não, a gente nunca vai deixar de fazer as nossas atrações de Photoshop e tal, que é a alma do Jovem Nerd, uhum. Né, e morreu, né? Durou mais um ano. Ah, mas é porque quando nasceu o Nerdcast, foi uma revolução de comunicação no site. Tipo, caraca, que maneiro, agora vocês falam, sabe? Agora vocês têm uma persona. É, né? Porque antes as pessoas só liam a gente, né? É, mas peraí, antes de chegar no Nerdcast, isso deve ter crescido, né? Isso deve ter viralizado antes de começar a dar dinheiro, antes de ter virado uma empresa e etc. Qual foi o momento que vocês perceberam assim, caralho, gente... Tem muita gente entrando nesse site, não é mais as 150 pessoas. É, o site começou a crescer lá em 2002, 2003, 2004. Aí eu entrei numa pira que eu queria virar escritor, eu não tinha tempo pra fazer o site, tinha que escolher um ou outro, aí acabou o site. E aí ficou só o fórum, tinha um fórum na época. O fórum ficou no ar e o site acabou. E eu lembro que tinha uma montagem... É, isso ainda tem em algum lugar. Eu fiz uma animação de Flash com o nerdinho... Tem a cena do Star Trek 2 que o Spock morre, eles botam ele num torpedo, eles lançam ele num planeta. Uhum. E aí eu fiz isso com o nerdinho. E aí, tipo, o site acabou, ficou fora do ar durante 7 meses. Foi isso o tempo. É, não ficou fora do ar. Ele não era atualizado. Tinha esse último, porque era um blog, né? Então era um post em cima do outro, esse era o post que ficava ali na frente e o fórum funcionando. E tinha um fórum que ficou ligado lá com os moderadores malucos lá. É, e o fórum ficava, a galera ficava conversando lá e tal, não sei o que. E o Nerdcast acabou aí... também? Porque o Nerdcast começou... Não existia ainda. Não tinha Nerdcast. Ah, tá. Isso foi 2004. Aí o que aconteceu? Star Wars fez o Jovem Nerd nascer, Star Wars Episódio 2. Aí veio o hype do Star Wars Episódio 3. Aí a gente... Puta, não. Tem que voltar, já vai, né? Aí, ficou 7 meses, ficou né? Ficou 7 meses fora do ar. Aí, quantas páginas você escreveu desse livro aí que você queria ser escritor? Escrevi algumas coisas só, mas tá lá, tá na gaveta. Um dia quando eu me aposentar, sei lá. Foi bom, porque eu realmente amadureci muito desde então. Eu acho que seria uma merda se eu tivesse escrito esse livro com essa idade. Mas aí a gente voltou, e aí quando a gente voltou fazendo... coisas de Star Wars, a gente fazia... Lembra do JNN? Era tipo a CNN do mundo de Star Wars. E aí a gente... Que era o Jovem Nerd News. É, exatamente. E aí, só que a gente fazia montagens com... Porque existia um jornal, o JNN. Só que a gente fazia... Mostrava Guerra Galáctica, só que sob perspectiva de jornalística, uhum. Né? Como se tivesse um jornal cobrindo a Guerra de Star Wars e tal. A gente fazia capas de revista, lembra? Aham. Uhum. Capas de revista, tipo, só que de Star Wars também. Todos os tipos de revista. É, tipo, revista Time, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tudo a gente... Só que tinha um pouco de design, né? Porque a gente fazia as capas de revista com as fotos e com as manchetes principais e tal. E aí eu lembro até que tinha uma revista de... Dicas de restaurantes, e aí era o restaurante para Sith. E a matéria era Mesa para Dois, que só tem dois Sith. Eu lembro disso. Foi muito bom. E aí, tipo assim, a gente voltou, produção super criativa e tal. E aí, a Marcela Tavares, que na época trabalhava no IG Jovem, que era curadoria de conteúdo jovem do IG, ela... que conhecia a gente da época do Blig. Isso, porque a gente... porque ela era curadora também do, isso. Do Blig. E porque vocês provavelmente eram um dos maiores Bligs. É, o, ele cresceu bastante dentro do Blig, porque ele toda hora aparecia lá na, em destaque, e a galera que não conhecia a gente acabava caindo no site. E aí, ela sabia que o site tinha acabado, né? Porque a gente tinha saído do Blig, tinha criado um URL próprio, jovenet.com.br e tal. E aí, o site acabou por 7 meses. Aí ela falou assim, será que ainda existe o Jovem Nerd? Será que não sei o quê? Ela entrou lá e aí tinha voltado. Ela falou assim, ah, eles voltaram, que legal. Aí ela chamou a gente, pô, eu sou a Marcela do IG e tal. A gente tá querendo conteúdo legal aqui pro IG Jovem e tal. Vocês querem, a gente, né, pode representar vocês comercialmente. E vocês vão estar aqui dentro da, do guarda-chuva do IG, etc. A gente, caraca, que maneiro, porra, muito foda. Aí ela falou, ah, mas é que vocês têm empresa aberta? Porque a gente só pode fazer contrato com um PJ. Aí a gente, não, mas vamos abrir, a gente abre a empresa. Pô, que legal, vamos fazer isso. Aí o Azaghal falando, ó, vamos abrir uma empresa nessa parada aí, cara. E a gente pensou, aí que foi a ideia, isso foi em 2005. Uhum. Se a gente vai abrir uma empresa pra esse hobby que a gente fica... Pô, lembra que a gente, Casas Heróis, viramos noite... Tipo, já era mais que um hobby a parada. Aham. E depois que a gente voltou com muito gás, sabe? De... Mas já tinha dado alguma grana, assim, tipo, de vender camiseta, nada, zero? Zero. Não. Zero. Não, zero, nada. Zero, zero. Aí ela falou, pô, vem pra cá, cara, o Omelete tá aqui e, pô, eles ganham R$3.000 por mês. A gente, caralho! No mês bom, eu lembro dela falar. No mês bom, o Omelete ganha R$3.000. A gente, puta que pariu, vamos ficar rico nessa porra! Que o Omelete ganha R$3.000 por mês do IG, caraca! E aí a gente, pô, vamos abrir empresa. E aí veio um mindset, tipo assim, a gente já tava comprometido com a piada, entendeu? Uhum. De virar a noite pra fazer piada. E aí vem uma oportunidade de, pô, se a gente vai estar lá, os caras vão vender publicidade pra gente, que legal e tal. Era meio ilusório, porque a gente não sabia. É totalmente ilusório, o IG nunca vendeu um centavo. Mas, pô, a gente falou assim, vamos... Se a gente vai abrir uma empresa, vai ter que pagar contador, etc. Isso... É, ninguém paga contador pra ter um hobby, né? Exato, né? Vamos profissionalizar essa coisa. Cada um tem seu emprego e tal, mas, assim, agora, sabe, eu acho que vamos fazer essa coisa dar certo. A gente não sabia como, mas a gente tinha um caminho. Ter um portal grande que tá acreditando na gente. E a gente, se a gente tá tomando providências de profissionalizar no papel, vamos profissionalizar mais ainda no mindset. Essa palavra também já foi. Não, mas faz sentido. É um lance de você tá no mesmo lugar, né? Assim, você tinha alguém enxergando o seu trabalho como um negócio e você mesmo não enxergava, né? Exatamente. Aí, assim, vamos ter conteúdo todo dia, não sei o que, é importante, etc e tal. E aí o que acontecia? A gente foi pro IG, entramos lá, criamos uma empresa, etc e tal. Só que a gente começava essas atrações, tipo Big Brother, sei lá o quê, ou Toon City. Na época que a gente entrou no IG, tava rolando Toon City. Uhum. E era assim, todo dia tinha um post novo do Toon City, com uma piada de photoshopada e com texto embaixo, né? Só que essas atrações duravam 3 meses. Exato, a gente ficava todo dia publicando, só que era a mesma coisa. Então o IG chegava assim, veja, era assim, a gente vai destacar vocês na home, vai chamar mais gente e tal. Aí tipo assim, veja o Toon City do Jovem Nerd e tal, não sei o quê. E aí tipo assim, no dia seguinte, veja o Toon City, tipo assim, não tinha diferença. Era um novo post, mas não tinha nada que, sabe, que... Atrativo, né? Era muito repetitivo, né? Porque o cara não ia falar, olha o que vai acontecer hoje, Darth Vader, whatever, né? É, exato. Nem podia. Aí a gente, cara, a gente tem que ter um conteúdo mais dinâmico, diário, pra... Tu tem que pegar os paraquedistas. Pra chamar mais atenção, pra você ganhar destaque todo dia. Porque era um post por dia, né, o trabalho de vocês. Era um post por dia, dava um trabalhão, então, não sei o quê. A gente começou a estudar uma plataforma pra ter o Jovem Nerd News, pra ter notícias, sabe? É, do mundo... O Borbes do Judão falou, faz notícia. Faz notícia, porque tinha o Judão, tinha o Omelete, tinha esses sites já que estavam fazendo notícia, estavam crescendo. Afinal, o Omelete ganhava R$3.000. Nossa. Nos meses bons. Nos meses bons, exato. E aí a gente começou a fazer isso, a Azaghal começou a estudar negócio de AdSense, que já existia, assim como se popular a sua página com anúncios do Google. A Arte da Guerra do AdSense. Exato, era um era o nome do PDF livro que ele arranjou do cara que ensinava você. Ganhava $300.000 por mês. Com os tempos. Caraca, cara. O cara dizia. Era gringo, né? Mas assim, a forma como ele ensinava realmente fez com que a gente começasse a ganhar uma grana. É, entrava uma grana, dava certo. É, chegou... Eu lembro que a AdSense chegou a dar uns R$2.000 por mês, sabe? E era, porra, R$2.000, cara. Mas olha só, nessa época o Dave já tava morando em São Lourenço, né? Tava em São Lourenço. Sim, sim. Quando foi o Jovem Nerd News, eu já tinha mudado pra lá. Tem uma foto de um carnaval que eu fui pra lá, levei meu PC, meu computador, e a gente ficou lá implementando o Jovem Nerd News. Era na plataforma Joomla. Ele era como se fosse um outro site, nem era do Jovem Nerd, que a gente Sim. não sabia integrar as coisas, entendeu? Uhum. Era dois sites diferentes. Mas aí o Ig chamava, todo dia tinha uma coisa nova do mundo nerd e ele colocava lá na capa, entendeu? E aí chamava a gente e a gente ganhava uma graninha de AdSense e tal. É, isso levou bastante tráfego pro site, né? Mas como é que foi essa parte, assim? Tipo, tava tudo isso acontecendo na sua vida e aí de repente daí falou assim, ah, beleza, vamos mudar pra São Lourenço. É, na verdade não foi tão dramático porque a gente já trabalhava remotamente, né? Uhum. Apesar dos dois estarem no Rio, a gente não se reunia um na casa do outro pra fazer as paradas. A gente, quando tinha essas atrações, a gente fazia... É, cada um fazia um pedaço. Era sempre uma espécie de disputa pra ver quem fazia a parada mais maneira, uhum. sabe? E aí, quando a gente fazia as versões resumidas, a gente fazia uma conferência, botava a imagem, via lá o preview do post, né? Uhum. E ia discutindo pra chegar no texto ideal. E aí, comecei a namorar a Andrea. Então, a gente pulou um período gigante nas nossas vidas aí, mas tudo bem. É, você casou, separou. Casei, separei, fiquei vida louca. E aí depois voltei ao normal e aí comecei a namorar a Andrea. E nisso tudo rolando o Jovem Nerd todo dia. Isso, exato, rolando, exatamente. Então, assim, você ia pra balada loucamente, Copacabana, e chegava em casa e ia fazer texto pro Jovem Nerd. Aí chegava na minha casa de madrugada, cara, eu preciso ver um pouco de normalidade. Aí ele levava o DVD do Warriors pra gente ficar vendo de madrugada lá em casa. Nessa época da vida louca. Mas, é, e aí, assim, e é isso. As coisas começaram a se estruturar. E aí a gente teve o texto que eu escrevi sobre Matrix Reloaded, que mandei pro Omelete. Falei, galera, se vocês quiserem publicar esse texto aí, eu fiz tipo uma resenha explicando tudo. E eles publicaram e botaram um link pro Jovem Nerd, deram uma força, foi maneiro, cara. E aí elogiaram, ó, Jovem Nerd é muito legal, então aqui o link. Uma galera passou a conhecer o Jovem Nerd também, que não conhecia e tal. Foi aí que o Nerdcast começou. A gente tava tentando descobrir novas coisas, entendeu? Tipo, o Jovem Nerd News foi uma nova coisa que trouxe mais gente pro site, entendeu? Não só as paradas. E aí, o Nerdcast, assim, a gente conheceu a mídia podcast, a gente, caraca, e a gente já fazia isso. De madrugada, a gente ficava conversando, sabe, madrugada dentro de filmes, e sabe, eu e o Azaghal vendo Warriors de madrugada e comentando Warriors e tal, a gente, cara, se a gente, esse negócio, olha, as pessoas gravam e elas publicam na internet numa espécie de feed, as pessoas assinam e elas baixam e escutam a pessoa falando. É uma união de coisas, Sim. não é simplesmente nasceu a coisa. A banda larga estava se popularizando cada vez mais, ou seja, a banda larga se podia baixar coisas mais pesadas mais rapidamente. A internet estava mudando. Antes disso, alguns anos antes, você tinha que conectar pelo telefone de madrugada para pagar um pulso só, Sim. em vez de... Sabe, muita coisa mudou no início da década de 2000 na internet, né? E essa mudança tecnológica, ela foi proporcionando novos. Não existia vídeo pela internet. Era impossível, cara. Em 95, 96, eu lembro que a gente deixou baixando uma madrugada inteira, conectado no telefone, um vídeo de 2 mega que era um trailer do Ace Ventura 2, sabe? De... Uh-huh. baixíssima qualidade, mas que ficou uma noite inteira baixando 2 mega, uhum. entendeu? Já na década de 2000, no início, a banda larga tava fazendo, podia baixar um arquivo de 20 mega, sabe, um minuto. Uhum. E aí o podcast começou a surgir por essa facilidade tecnológica, das pessoas poderem baixar um arquivo de áudio com mais facilidade e a tecnologia simplesmente proporcionou isso. Não, aqui né? tinha muito a ver com o que vocês falaram, que vocês faziam lá atrás, assim, com a raiz da criatividade de vocês, assim, o Dave falou que ele gravava um negócio no banheiro. Exato, eu fiz a Rádio Midnight Dance e tal. Aí a gente falou assim, pô, vamos pegar nossos papos, nossas conversas, vamos gravar isso, cara. A gente grava, a gente bota uma música e a gente publica no site, vê o que acontece, né, cara? E isso que aconteceu em 2006. Um ano depois da gente entrar pro IG, a gente procurando formas novas de comunicar e tal, né? Procurando, assim, é aquele negócio, a criatividade é isso. Você tem que estar navegando num universo de criatividade e aí você vai bebendo dessa água e você vai, sabe, gerando coisas novas, entendeu? Mas o Nerdcast fez uma diferença, assim, ele deu um boost no crescimento do Jovem Nerd, porque era difícil, né, cara? É, porque assim, o Jovem Nerd, ele sempre foi, na maior parte do tempo, a propaganda, né, o crescimento era um boca a boca. Era, tinha esses momentos em que o IG divulgou, ou que um post saiu no Omelete, e que teve lá um crescimento a mais do que o normal, mas a gente nunca teve aquela viralizada, nunca, sabe? Nunca que tá tendo, sei lá, 5 mil views e num dia tem 1 milhão. A gente nunca teve esse pico no gráfico, sabe? Uhum. É sempre um crescimento constante e exponencial. Quando a gente começou o Nerdcast, que tinha essa vibe de papo de bar, da galera participar dessa conversa, mas com um ritmo, a gente sempre... Tudo bem que nos primeiros programas o ritmo era terrível, mas a gente sempre se preocupou em dar um ritmo na conversa. A gente não queria só começar a gravação e daqui a uma hora terminar ela e pegar esse arquivo e jogar ele como ele estava para as pessoas ouvirem, sabe? Sim. A gente queria arrumar esse áudio, enxugar, tirar os erros, deixar a conversa mais concisa, mais engraçada e que prendesse mais as pessoas, sabe? Que você tivesse interesse de ouvir aquilo, assim, que no final você quisesse mais, né? Esse é a parada de todo o conteúdo, né? Você tem que deixar sempre o gostinho de quero mais para as pessoas. Você tem que despertar o interesse delas e a curiosidade e a vontade de voltar, né? É. Quando a gente começou a fazer o Nerdcast, o boca a boca ficou muito mais forte. Ah. Porque, diferente de uma notícia ou de uma atração de fotonovela que dura 3 meses, o momento que a gente começou a fazer o Nerdcast era um momento que você era obrigado a estar amarrado numa mesa e numa cadeira para consumir o conteúdo da internet. É, lembre-se que não tinha smartphone. Não tinha smartphone, não tinha notebook. Tinha, mas era caríssimo. Então ninguém tinha notebook, eram raras as pessoas. O computador era uma torre, normalmente creme encardido. Um monitor de tubo, um tecladão e um mouse de bolinha que você tinha que limpar, e era isso. É, mais tarde, alguns anos mais tarde, passou a ter, lembra, MP6, MP10? Então, essa que foi a parada. Não foi muito mais tarde, foi logo no começo do Nerdcast. E essa foi a vantagem. Porque todos os outros conteúdos, seja o Jovem Nerd mesmo, ou o Omelete, ou o IG, ou qualquer coisa que você quisesse, receber um e-mail, participar de um fórum, tudo você tinha que estar amarrado nesta mesa. Aham. Sabe? Sentado numa cadeira, com as mãos em cima de um teclado, olhando pro monitor. O podcast, nesse momento, ele libertava você dessa mesa. Você podia pegar um conteúdo online, passar ele para uma outra mídia, ou MP3, ou MP4, MP6, ou MP10. MP12, é. Você podia gravar num CD para levar pro seu carro. Você podia tirar ele da internet e levar ele consigo. E isso fez uma grande diferença. Porque a pessoa ia pra academia, ia dirigir pro trabalho, ia pra fila do banco, ia lavar a louça e ela podia estar ouvindo a gente e não precisava estar presa naquela mesa pra consumir. Então, era um conteúdo de fácil consumo. E porque no áudio, a vantagem do áudio é que, diferente de um vídeo de YouTube ou de um texto, que você tem que estar ocupando os seus olhos, né? Você pode estar facilmente ouvindo um podcast, ou uma música, mas no caso aqui podcast, e tá fazendo outra coisa, entendeu? É, uma companhia, né? E tem outra coisa que não tinha smartphone na época, mas já tinha muito o celular com MP3. Isso era muito comum já. O celular que vinha com fone pra você ouvir música. Porque se você olhar pra antes de 2002, 2003, não tinha essa maluquice de você tá de fone o tempo inteiro que a gente vive hoje, né? As pessoas, você entra numa empresa, tá todo mundo de fone, todo mundo tá ouvindo música o tempo inteiro, ou ouvindo podcast, coisa assim. E isso começou nessa época, já com esses celulares, né? Mas eu acho que tem uma coisa também, que é esse tipo de conteúdo que vocês faziam com as imagens e com os textos, ele era um humor muito comunitário, assim. O cara só começa a entender todas as piadas que existiam no Big Brother, do Star Wars, coisa assim, quando ele tá vendo aquilo ali muitas vezes, né? E com o Nerdcast, vocês meio que se aproximaram mais ainda desse público. O público se sente lá dentro, né? Ouvindo o Nerdcast. Parece que ele tá vendo aquilo ali acontecer. Não é uma coisa que vocês fizeram e depois ele foi lá e leu. Aham. Uhum. É, a pessoa tá vendo a coisa se desenrolar, né? Tá dentro da conversa, né? Nerdcast, ele é sinônimo de podcast no Brasil. Eu já vi gente falando assim, não, a gente vai fazer um Nerdcast. E é muito normal você ouvir um podcast qualquer sobre culinária e todo mundo se apresenta falando assim, ah, oi, eu sou fulano e lambda, lambda, lambda. Entendeu? O cara fala uma frasezinha depois. Foi um negócio que vocês inventaram, isso é de vocês. É, o formato dentro do Nerdcast, antigamente não teve nenhum tipo de template, né? Assim, esse negócio de ter blocos separados por música, ter vírgulas sonoras no meio dos blocos, né? Esse tipo de coisa não... A gente foi inventando enquanto a gente... É, a gente foi aperfeiçoando, aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando, de fato, assim. Exatamente. Todo o sound design e a estética sonora, né? Vamos dizer assim. do Nerdcast e a gente foi criando aos poucos, né? E a apresentação, a ideia dos blocos, o feedback, a leitura de e-mails, né? De fato, sim, muita gente recria esse formato quando começa a fazer um podcast, né? É, eu não acho que é o formato perfeito de podcast. Tipo, é o nosso formato que a gente... É, o formato que a gente gosta e que funciona pra gente por uma série de motivos, né? Porque quando você tem... Muita gente reclama, né, assim, outros podcasts... Jurandir. Não gosta de leitura de e-mails, né? A gente acha muito legal por uma série de motivos. A leitura de e-mails, ela amplia o diálogo com o ouvinte, né? Uhum. Senão fica só uma via de uma mão só, onde a gente tá falando e o cara tá ouvindo. É. Quando você faz a leitura de e-mails, você abre espaço pro feedback, você deixa o cara falar também, entendeu? Você traz o cara, de fato, pra dentro da conversa, pra ele contar uma história dele, ou pra ele corrigir uma informação que a gente deu errada, ou pra ele observar algo que a gente não percebeu. Né? Então funciona muito bem. Além disso, ele pode funcionar em muitos casos como uma propaganda do programa anterior pro cara que chegou naquele momento. Ah, eu caí nesse episódio, vou ouvir aqui ele sobre, sei lá, sobre Stranger Things. E a gente fala que na semana passada a gente tava conversando sobre Roma, por exemplo, sabe? Uhum. Isso pode despertar o interesse do cara e, caraca, ah, eu quero ouvir esse outro programa, sabe? Então você gera essa propaganda de outros episódios dentro do conteúdo que você está fazendo. E além disso, a gente cria um espaço para publicidade. Porque, assim, não tem como viver de hobby se você não ganhar dinheiro. E isso é uma tecla que a gente bate desde o começo, né? Hoje em dia, é super difundido e tranquilo que tenha essa publicidade dentro dos conteúdos e tal. Só que quando a gente começou, não era. Era um problema, era um terror. Uhum. Quando você botava um jabá, nossa, era o fim do mundo, porque você tinha que estar na internet, a internet era de graça, então você tinha que fazer tudo de graça. Eu, inclusive, podia fazer um momento Alura agora, mas a gente já fez. Então a gente queria marcar aquele espaço onde vai vir a publicidade, sabe? Pra ele já existir, pra quando a publicidade entrar, ela não ser invasiva, porque ela não é invasiva, ela é complementar. Ela tá bancando aquilo, ela tá fazendo aquilo acontecer. Hoje isso é completamente compreendido pelo público, mas antigamente não era. Então, um dos jobs que a gente teve foi meio que educar todo mundo nesse sentido, sabe? Não só nós, mas a gente contribuiu bastante em ficar todo produto que a gente faz no site, não só Nerdcast, mas a gente fez Nerd Office, Nerd Player, por exemplo. Nerd Player começou, era direto gameplay e acabou. Eu falei assim, e quando a gente tiver anunciante, ele vai aonde? E aí começou a fazer aquela abertura, onde fala do jogo, explica... E aí já tem ali um espaço pra entrar o anunciante e depois vai pro programa e tal e segue, sabe? Nessa parte aí de educar o mercado e tal, eu já tava junto, eu já fazia parte dessa história. É verdade. Mas assim, nesse meio tempo todo, teve uma loucura de vocês de se mudar pra Curitiba, que não fazia nenhum sentido, e juntos, e tipo, ir morar junto, cara. Que loucura foi essa? Fazia algum sentido, na verdade, porque eu morava em Minas, já tava morando em Minas há 2 anos, em São Lourenço. Você casou com a Andrea, ela morava em São Lourenço, aí você foi morar lá com ela, foi isso? Na verdade, a gente foi morar junto, a gente não casou, né, assim... Ah! Pela precisão dos fatos. Uhum. A gente nessa época não casou, a gente tava namorando e foi morar junto. A gente casou depois que a gente se mudou pra Curitiba. Ah! Então a gente foi morar junto lá, tava trabalhando no site, e aí a Nerd Store tava começando também, tava tudo nesse momento... desabrochando, vamos dizer assim, Nerdcast, site e tal. E aí a gente tava metade da galera, né? Eu e a Andrea em São Lourenço e o Alexandre Agatha no Rio. E aí era mó zona, porque os produtos da Nerd Store eram feitos em Minas, mas eram despachados do Rio, sabe? Caramba, que loucura. Porque você fazia tudo, colocava num carro, levava pro Rio pra despachar de lá. Exatamente. A logística, a Agatha, era no Rio. Fazer logística de Minas, de São Lourenço ainda mais, era impossível. E nisso vocês estavam sem emprego já, tava all in. Não. Tava emprego, empregado. Em algum desses momentos eu fiquei só no Jovem Nerd, larguei os motéis. Foi mais pro final, foi um pouco antes de mudar pra Curitiba. Porque até então eu passava o final de semana em São Lourenço e voltava pro Rio, né? Depois... Ah, entendi. Você foi morar junto com a Andrea em São Lourenço, mas ainda assim você voltava pro Rio pra trabalhar. Sim, sim. Segunda a sexta. Aí depois foi de segunda a quinta, depois de segunda a quarta, aí depois eu larguei. Nossa, que loucura, cara. Qual é a distância do Rio pra São Lourenço de carro? 4 horas. 300 quilômetros. Que loucura, cara. Mas é na serra, né? É. Ainda tem serra, pois é. Eu fiz em 3 horas já uma vez, é um orgulho, na verdade. Mas, uma vez eu fui do Rio até São Lourenço, peguei a Andrea, eu cheguei, eu nem saí do carro. Eu parei no prédio, falei, desce, ela desceu, entrou no carro e a gente voltou pro Rio. pra ver Sin City. E ela dormiu o filme todo. Ela odiou o filme. Que loucura, cara. Mas a gente resolveu mudar pra Curitiba porque a gente falou, ó, a gente tem que morar todo mundo próximo, né? É. Não era a ideia morar junto como a gente morou, mas próximo. Então, a gente, puta, vamos pro Rio. Aí, ai, Rio é foda, porque o custo de vida vai ser alto, dois filhos pra botar em colégio particular, complicado, uma cidade violenta pra caralho. O Rio de Janeiro tava sinistro de violência, tava tão sinistro quanto hoje. Porque ele teve esse pico nessa época, né, em 2007, 2008. Depois deu uma melhorada e agora voltou a ficar terrível de novo, né? E aí, não, Rio não dá. São Paulo nunca foi uma opção pra gente, porque por mais que eu tenha aprendido a gostar de São Paulo, porque com bom carioca eu não gostava. Tá na parte do nosso contrato, né, que a gente assina. Muitas vezes eu pego avião, né, e falo, putz, se eu morar em São Paulo, seria melhor, né, pro networking, pro trabalho e tal. Aí eu pouso... pego um carro no aeroporto pra ir pro primeiro compromisso e eu percebo porque que eu não moro em São Paulo, que não dá, o trânsito não dá. É, foda. Aí a gente tentou Juiz de Fora, que era perto do Rio, mas não era Rio, mas por não ser Rio era terrível. Aí tentamos aí Petrópolis, aí não era Rio, mas era caro que nem Rio. Aí eu conhecia Curitiba. Eu falei assim, é, vamos lá ver Curitiba, hein? Eu já conheço, uma cidade legal, custo de vida bem baixo, uma cidade bem mais segura. Temperatura agradável. Pô, a gente nunca foi de praia, calor, essas paradas. E a gente foi pra lá e, cara, todo mundo adorou. E ela tinha os custos mais baixos, né, pra abrir empresa na época, tinha umas isenções e tal. Aí a gente decidiu, ah, vamos todo mundo pra Curitiba, é isso. Cara, que loucura. Aí sim foi all-in. Aí, tipo, todo mundo abriu mão dos empregos. Aí foi. Todo mundo abriu mão, é isso aí mesmo. Porque, e aí... não, mas é porque assim, não foi muito loucura, porque a gente sempre... achou importante, sabe, não dar um passo maior do que as pernas. Então era assim, a gente já tava ganhando dinheirinho de publicidade. É, na verdade a gente tinha um contrato no canal do IG lá de... Foi o estopim da independência total de empregos externos. Era a gente ter um contrato onde éramos curadores de um blog de tecnologia do IG, que tinha como objetivo atrair a galera pro IG Shopping e tal. Então eles queriam que tivesse conteúdo, eles, a gente era muito amigo deles e tal, tava no IG, né, como conteúdo e tal. E eles falaram, vocês querem ser, a gente paga, sei lá, acho que era R$2.500 por mês nesse contrato, pra gente atualizar o blog diariamente. A gente, cara, isso aí cobre um salário aí, cara, né? A gente tem um ano desse contrato. Se esse contrato não for renovado daqui a um ano e tiver usando esse ano para trabalhar 100% no Jovem Nerd, todo mundo focado, a gente tem um ano de full time Jovem Nerd. Obviamente também tinha que atualizar o blog, mas não é que nem um trabalho de 8 horas, né? Normal no escritório. A gente tem um ano para usar esse foco, esse tempo, sabe? Para que a gente não dependa mais desse contrato. Se esse contrato não for renovado, a gente já vai ter publicidade, outras fontes de renda, em que, sabe, vai, a empresa vai sobreviver, assim. Então, vamos pra Curitiba, todo mundo. A gente mora junto no mesmo prédio. No mesmo apartamento. Meu prédio seria ótimo. Aperta o cinto, todo mundo divide as contas e tal. E é isso. A gente tem um ano pra fazer isso funcionar, virar, né? E funcionou, né? Funcionou. Mas funcionou não só na publicidade, que começou a crescer, porque aí a publicidade voltada para blogs começou a ficar muito grande, né? Não, começou a crescer, né? O mercado começou a entender, as agências de publicidade começaram a contratar blogueiros para cuidar das publicidades em blogs, e a galera, sabe, que estava entendendo. Então, começou a nascer um mercado dentro desse... um mercado pequeno, mas um mercado dentro do marketing digital. Eu lembro que tinha, quando a gente começou a trabalhar junto, tinha um mítico contrato da Nokia, que era o maior contrato que tinha rolado. Exato, no N95. Fizemos um blog do N95, que a campanha era tipo... o N95 é um celular tão completo que você bota várias coisas dentro dele, tipo câmera, agenda, tipo assim, o que é beabá de celular, mas na época era uma parada... Mas na época não era, né? É, não era. Era impressionante, era mesmo. Era foda, esse telefone era foda. Eu tenho um ainda, você sabe, né? Você tem um N95? Tenho. Ele comprou um novo agora. Fabrica até hoje. Faz 3, 4 anos eu comprei um novinho e ele funciona. E tipo assim, tudo isso tava acontecendo com esse foco, entendeu? Tanto que em 2006, quando começou o Nerdcast, a gente falou, porra, vamos focar em fazer podcast funcionar. E aí, um ano depois, a gente teve o primeiro anunciante, nosso querido amigo Nick Ellis, sabe, nos recomendou para a startup que ele trabalhava. Era a Netmovies. A Netmovies foi o nosso primeiro anunciante de podcast. Eles tinham um modelo de negócio que era o modelo de negócio antigo da Netflix, que era você ia num site, alugava DVD pelo site e um motoboy entregava na tua casa o DVD. Pô, a gente fechou 12 programas com eles. Uau! Nosso primeiro anunciante de podcast em 2007. E foi muito interessante porque a gente... Foi ótimo ter um anunciante, né? Mas a gente percebeu algumas particularidades da mídia podcast. O que a gente vendeu pra Netmovies, né? A campanha que a gente vendeu eram episódios temáticos. Ou seja, a gente falava de um filme e aí nesse programa a gente falava, né? O spot lá falava da Netmovies e esse filme tinha na plataforma deles. E, então a ideia é que as pessoas, né, que gostam de cinema e tal, entrassem na plataforma e usassem o serviço para ver seus filmes, né? Ou aquele filme e outros que ela tivesse interesse. E aí a gente começou a perceber que a gente fazia o programa na sexta-feira e um filme que estava lá como disponível no Netmovies, no dia do programa ele passava, espera, 3 dias. No sábado, 4 dias. É. Sabe? Porque a gente começou a perceber como funcionava o engajamento, sabe? Exato. Que legal, cara. E o retorno da publicidade que a gente estava fazendo. Então, tipo assim, não era só um branding, né? Onde está falando da marca e seja o que Deus quiser. Não, a gente conseguiu medir de alguma forma o resultado de fato do que a gente estava fazendo. A gente falava de um filme, a galera ia para a plataforma dos caras e esse filme entrava numa fila de espera, porque todo mundo começava a alugar o filme para ver, que a gente acaba de falar, sabe? E aí a gente, puta, não é só número, né? É, você não adianta ter número se você não tem engajamento. E aqui a gente tem, olha só, a pessoa... A nossa mensagem, ela tá repercutindo ali, sabe? A gente tá falando do produto dos caras e ele tá funcionando, ó. A pessoa ouviu o meu programa, ouviu sobre o produto dos caras e foi lá testar, sabe? Que foda. E aí, puta, isso é um caminho legal de resultado, sabe? De não é só eu vou falar sobre sua marca. Não, eu vou falar sobre sua marca e existe uma grande chance de ter esse retorno aqui que a gente já percebeu antes. E aí foi essa união de, tipo assim, aquela vontade de fazer coisas legais que a gente tem desde o início, que foi o drive do Jovem Nerd desde o início, né? Como a gente falou, desde antes de existir Jovem Nerd, desde a infância, desde a adolescência, né? Esse ímpeto de ser criativo e tal. E unindo isso à inteligência de como transformar essas coisas legais em um negócio, sabe? Porque não tinha ninguém pra pagar contra-cheque no final do mês, né? Você não estava sendo contratado por ninguém para fazer isso. Era você que tinha que descobrir uma forma de pagar as horas de trabalho. Porque, né, quando você falou assim, ah, vocês usaram esse contrato aí que vocês tinham com o IG, né, para largar os empregos 100% e focar no Jovem Nerd. E aí você falou assim, e deu certo, né? Eu falei assim, deu. Mas parece que foi fácil. Não, mas durante esse período todo, foi muito punk, entendeu? É, eu posso imaginar. Deu certo, mas foi muita noite virada, sabe, editando Nerdcast na frente do palco e por trás das cortinas, entendeu? Você, Guga, você quando mandou um e-mail pra gente, que a gente ganhou o prêmio lá da MTV, de melhor blog lá em 2009, você nos viu na TV, já tinha ouvido falar da gente, né, e você viu que a gente tava com dificuldades, que a gente era um funil dessa operação toda, que a gente era um funil comercial, que a gente tinha que lidar com o conteúdo, com o comercial, e você mandou um e-mail pra gente falando, pô, eu posso cuidar do comercial de vocês e tal. Você percebeu como era o trabalho, de, sabe, one man band, né? Sim. Tipo, a gente tava na frente do palco e atrás do palco e a gente teve que aprender que tinha que ter mais gente atrás do palco também, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso faz parte da inteligência de você crescer como uma empresa de uma forma sustentável, né? Não só mergulhar num sonho e não medir as consequências ou o tamanho dos seus passos ou o terreno que você tá pisando, né? Ou o sacrifício que você vai ter que fazer, que você tá falando aí. Eu já vi fotos dessa época do apartamento de vocês e é, cara, dá pena, assim, porque a sala do apartamento era um estoque de caneca, de camiseta, coisa assim, e um escritório ao mesmo tempo. Assim, vocês não só foram morar juntos, vocês foram morar juntos dentro da empresa. É, exato. A sala de casa era estoque, era a sala de empacotamento, era estúdio e escritório, né? Ou seja, durante o dia se enviavam as mercadorias, aí a gente trabalhava, respondia e-mail, fazia contato, essas coisas todas. Enquanto isso, os produtos eram embalados, né, pra ser enviados. À noite a gente gravava. Editava, sabe? É, vocês estavam tocando uma loja. Eu lembro que quando a gente começou a trabalhar junto, foi em 2011. Eu vi vocês pela primeira vez em 2009, no prêmio da MTV. E aí eu vi que você foi lá na frente e falou assim, ó, amanhã tem Nerdcast, uma coisa assim. Na verdade, eu falei, toma essa, Semerido. É, você falou isso e o Alexandre falou amanhã tem Nerdcast, não foi? É, era uma quinta-feira, provavelmente, então. É, e você mandou bem de falar isso, porque se você não tivesse falado, eu nunca teria procurado. Então você tava, tipo, vou aproveitar pra divulgar o Nerdcast aqui. E mandou bem. Aham. Uhum. E funcionou. E aí, tipo, muito tempo depois, quando eu tava procurando coisas pra ouvir que não fosse música, eu lembrei disso. Eu falei, putz, eu lembro de ter visto uns caras lá falando Nerdcast, deve ser legal isso, tal, vou ouvir. Aí eu ouvi e fiquei maluco, assim, porque já existia há muito tempo, né? A gente tá falando aqui de 2010, 2011... O Nerdcast já existia há um bom tempo, então eu tava maratonando neles. Eu lembro que o momento que eu decidi, que eu falei assim, putz, eu preciso ligar pra esses caras e fazer um trabalho comercial em conjunto. Eu lembro que eu tava viajando, eu tava voltando de Campos do Jordão, onde eu fui dar uma palestra, e eu tava ouvindo o episódio sobre o filme Inception. Ah. E é engraçado que o podcast tem isso, né? Você lembra do que você ouviu, você lembra onde você tava quando você ouviu. Uhum. E eu lembro de, nessa viagem, falando assim, caralho, é muito legal esse conteúdo, é um conteúdo muito foda, é muito engraçado, é muito bom, sabe? E aí teve um outro episódio que o Dave falava isso, ah, quem tem que cuidar do nosso comercial é a gente, porque ninguém é capaz de fazer isso e tal. E aí eu falei, puta, não, agora eu vou ligar, agora eu vou chegar nos caras. E foi aí que eu percebi que, putz, eu preciso fazer isso. E nessa época, já era grande, já era enorme, isso tudo já tinha passado, né? Vocês já estavam vivendo uma vida mais normal. É, mas a gente era muito centralizador, realmente. Nessa época a gente já tinha escritório, já não tava mais em casa e tal. Mas a gente era muito centralizador, né? A gente cuidava de comercial, a gente fazia edição, a gente gravava, a gente mandava produzir as camisetas, a gente embrulhava, enviava, era tudo feito em house. Não só eu, Alexandre, André e Agatha também, né? E era isso, né? Era um limite, era um funil, como o Jovem Nerd gosta de falar. Então, acho que a primeira coisa que a gente terceirizou de fato foi comercial. É, né? E você... Foi, né? Antes contigo. É, porque eu lembro que a edição vocês faziam e levava uma semana inteira fazendo edição. Isso aí que você falou assim, ah, a gente... Vocês tocavam uma loja e de noite vocês tocavam um site em si, né? O trabalho do dia era a loja e de noite era o site. É, a edição do Nerdcast ficava normalmente pra quinta-noite e aí não existia noite entre quinta e sexta. A gente fez uma conta uma vez e levava umas 20 horas de edição do Nerdcast. Tinha gravação, depois tinha edição, que é voz e música, vamos chamar assim... E depois tinha a vitrine, uhum. Né? A gente fazia tudo isso. Exatamente. Então, a gente gravava o programa, aí eu começava editando as vozes, aí eu ia mandando os blocos pro Alexandre, ele ia botando música, aí eu, claro, acabava antes dele, porque eu tinha que começar antes. E aí, quando eu terminava, eu começava a fazer a vitrine, pra quando ele terminar, tá tudo pronto. Ah, e quantas vezes a gente terminou... A gente tinha um puff no escritório, que a gente, às vezes, quando... Né, o sono batia, que a gente não conseguia mais se concentrar e tal. A gente deitava no puff por meia dormia hora. Dormia sentado mesmo. Era nem só se concentrar, sentado, né? Dormindo, de dormir mesmo. E a gente viu tanto sol raiar na nossa cara lá naquele escritório. E aí, várias vezes eu lembro da gente... Era assim, terminou de editar o Nerdcast, terminou tudo, publicou. Era já sexta-feira, 8 da manhã, e a gente tinha um voo às 10 pra São Paulo, pra fazer reunião em agência e tal, não sei o quê. E ficar o fim de semana e... Fazer evento no final de semana. Fim de semana, essas coisas e tal. A gente publicava o Nerdcast no escritório, descia, ia direto pro aeroporto e ia pra São Paulo e tinha um dia inteiro de reuniões. Por isso que você tem fotos, tantas fotos da gente dormindo em reuniões. Porque, não é só por isso cara, não, cara. Porque tipo... eu tenho uma sorte de vocês dormindo em momentos que... Mas, é um cara, acúmulo, são muitos cara. Anos de saúde destruída. É, vocês fazem isso há muito tempo. Não é assim, e deu certo, né? No The End, né? Tipo, e deu certo enquanto todo esse perrengue, esse sacrifício, essa força de trabalho que a gente aplicou, todo mundo que atinge sucesso certamente tem uma história similar de esforço de trabalho e sacrifício que fez de alguma forma pra fazer aquilo acontecer, né? É muito doido, eu jamais imaginaria alguns anos atrás que existia a noite entre quinta e sexta-feira. É um negócio engraçado. Muito novo pra mim ainda. Ainda não sei o que fazer nesses dias, assim. Caralho, o que eu faço hoje, quinta-feira de madrugada? Não tem nada pra fazer? É. Mas o fato é que, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui não é fácil, entendeu? Todo mundo tem que tomar essa decisão e meter a cara. Cada um vai ter uma história diferente, dificuldades diferentes, obstáculos diferentes e tal. Mas, sabe, era isso, sabe? A gente metendo a cara sem saber o que ia acontecer no início, sabe? Você vê, se voltar lá no início... Escolhas que você faz lá no início, mas que tem que ter esse pensamento desde o início, de vamos fazer isso acontecer. Quando a gente criou a empresa pro Jovem Nerd, assim, vamos fazer isso acontecer. E aí, não só imaginar o que quer fazer, mas meter a cara mesmo. E a gente mete a cara até hoje. Mas assim, é claro que a situação mudou muito, né, de cá pra cá, né? O Jovem Nerd se conhece, o Jovem Nerd cresceu do jeito que é, mas tem toda essa história, né? Tem toda essa história de construção, né? De trabalho duro, né? Que todo projeto precisa, todo mundo, que se for você mesmo, Guga, com todos os seus projetos e tal, você sabe também todo o trabalho que você teve. Todo mundo sabe a história que tem e o sacrifício que tem. Agora, tipo, uma vez um cara perguntou num evento assim, ah, se o Jovem Nerd não tivesse dado certo, vocês estariam fazendo hoje? E, tipo, lembrando de toda essa história e tal, eu falei pra ele, ah, eu estaria fazendo o Jovem Nerd. Você entendeu? Faz parte do processo, entendeu? Mesmo que não tivesse feito sucesso. Aliás, se você parar pra pensar, de que desde que a gente começou, 2002, até lá pra 2006... 2008, quando a gente realmente começou a ganhar um dinheirinho com o Jovem Nerd a ponto de poder, sabe, se dedicar 100%. Nem tipo, ah, tamo bem com o Jovem Nerd. Não, agora a gente pode pagar as nossas contas com o Jovem Nerd e viver apertado durante mais 2 anos, que só em 2010, meados de 2010, é que a gente realmente sentiu que a gente tinha alguma independência financeira, sabe, que eu pude me mudar da casa do Azaghal e ter o meu próprio apartamento, um kitnet em Curitiba, que eu e a Agatha fomos morar quando a gente saiu da casa do Azaghal, em 2010 isso. E a gente começou em 2002, então imagina. É, 8 anos. Estamos em 2019. Imagina que você vai começar um projeto hoje, em 2019, em que você só vai ver uma grana que você vai poder se mudar para o seu próprio kitnet através da grana que vem desse projeto em 2027. É, mas hoje o cenário é muito diferente. Não, né? Eu sei que é diferente, mas eu quero dizer o seguinte. Por isso, ah, o Jovem Nerd deu certo, mas ele não deu certo por muitos anos, entendeu? Essa história sempre, como eu falei no começo, essa história sempre foi contada como uma história de empreendedorismo, e ela é, não tem nada de errado com isso, sim. É, porque o Jovem Nerd tem esse discurso empreendedor no final aí sempre, sempre embala. O quê? Mas qual é o discurso? Eu não entendi. A gente sempre falou dela, assim, eu sempre vi vocês falando dela em palestra e tal, em entrevista, em eventos ligados ao empreendedorismo, coisa, onde a parte empreendedora da história é a parte mais importante. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas o que eu acho fora dessa história que a gente contou e eu quis contar ela desse jeito aqui hoje é que ela se parece muito mais com a história de uma banda, sabe? Ela parece com a história de uma banda de garagem que fez um negócio tão foda que o negócio simplesmente deu certo, simplesmente estourou, simplesmente chamou a atenção da indústria e estourou sendo o que ela é, sabe? Fazendo as coisas do jeito que ela sempre fez. E eu acho que isso tá expresso nisso que você falou, sabe? Ah, se o Jovem Nerd não tivesse dado certo, o que você estaria fazendo? Porque, cara, era isso, assim, era o projeto de vocês, aonde vocês se expressavam, aonde vocês extravasavam a criatividade, aonde vocês faziam aquilo que vocês achavam que era realmente maneiro, assim, que tanto que valia a pena. Tanto que vocês ficavam até 8 da manhã fazendo, independente de ganhar dinheiro ou não. Muito antes disso, de se pensar em ganhar dinheiro com isso. E o fato de que vocês passaram a ganhar dinheiro com isso é que é legal, sabe? Que é o que eu tô falando, é o paralelo que dá pra fazer com uma banda de garagem que estourou, com, sei lá, com Nirvana. Isso que é maneiro, sabe? Não é só uma história de uma empresa, não é só uma ideia de uma empresa, de uma ideia de empreendedorismo que deu certo. É muito mais do que isso. É uma ideia de um conteúdo que deu certo, é uma ideia de criatividade, sabe? De projetos criativos que deram certo. Isso que é foda. Porra, Guga, agora acabou com o nosso livro. Não, tem mais coisa. Ah, não, tem mais coisa. Tem a parte que faz chorar. Essa é a que todo mundo é quer verdade. Ver. É verdade. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curte o GugaCast, recomenda para outras pessoas. Dave, Alexandre, vocês recomendam o GugaCast diariamente para 5 pessoas? Você sabe que isso é uma parada que a gente fez no Nerdcast há muitos anos atrás, né? E deu muito certo, por isso que eu copio aqui todas as vezes. Exato. Deu muito certo. Eu vou, puta, nem lembro quando foi que eu desafiei. Eu desafiei, não fui, eu não sou tão bonzinho. O Guga é um cara bonzinho. Mas eu não sou bonzinho, eu exigi, eu desafiei, as pessoas já não gostam de ser desafiadas. Eu sei. Eu desafiei. Se tem alguém que sabe isso, sou eu. Aí eu desafiei as pessoas a recomendarem o Nerdcast pra 5, né, pessoas. E puta, cara, a gente percebeu nos números de download, assim, a diferença. Então, tá aí feito o desafio. Olha aí. 5 pessoas por dia. Recomende o GugaCast pra 5 pessoas por dia. Por dia? Porra, 10 anos atrás eu fiz pra 5 pessoas. A gente tá no outro mundo, cara. Caraca, por dia, muita gente, cara. Porra, você tá no WhatsApp, você recomenda pra 100 num grupo. É verdade. É verdade. Aí você pode fazer que nem a Agatha lá que mandou peitinho pra todo mundo que aparece no WhatsApp. moleza. E podia ser muito pior. Eu podia desafiar a pessoa a recomendar pra 5 estranhos. Caraca, estranho na rua, né? Na rua, é um bordeiro. Você já ouviu, né, o GugaCast? Tá vendo? Olha você chamando o GugaCast de Nerdcast, tá vendo? Mato falho. Bom, tá aí então o desafio do Azaghal. Se você cumpria, aliás, toda vez que ele me desafia, eu cumpro. É verdade. De um jeito ou de outro, né? O GugaCast é produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, com a edição e participação da Maremoto Podcasts nas mãos do glorioso Caio Corraine. E a gente tem também o nosso wiki e assistência de produção feita pelo nosso querido Beto Aragão. Aliás, se você quer saber mais sobre esse e outros episódios, é só entrar lá, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente. Adeus. Você tem um wiki? Que porra é essa?